ar, Nominata 616. Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616, vindo direto do passado, do futuro, enfim, de onde você estiver, para falar aqui sobre talvez a maior história, se não dos Vingadores, mas talvez de toda a Marvel, né, de viagem do tempo que foi feita até hoje. Olá, eu sou o Felga e a gente vai discutir uma história que não importa o momento, não importa se temos que ir até o final dos tempos. Mas o bem sempre vence, como aconteceu hoje, domingo. Nossa, a pessoa mais atemporal possível. Ainda bem que é um podcast sobre viagem no tempo, né? Porque, tá? Quando esse podcast sair, que não for domingo, ou se for um domingo diferente, hein? Aqui é o campeão paulista, e eu vim do futuro pra dizer que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores e Mundial também. E praticamente eu tô num episódio de Mutação e Debate, ou o quê? Ah, olá, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro e eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Se for pra falar de futebol, né? Que São Paulinos estão muito contentes hoje porque o bem venceu. Se for pra falar de futebol, né? Você viajado. São Paulino Arthur aqui presente para poder regozijar das suas felicidades no presente, passado e qualquer que seja o futuro. Agora, o mais legal é que a pessoa que não está aqui, que vai editar o podcast, é um corintiano. Eu quero ver até o quanto vai ficar disso aqui, né? Mas enfim. Olá, pessoal. Tô retomando agora, de fato, né? O Inominata 616, né? Você não entrou num podcast errado. Não é um outro. A gente veio aqui praticamente antecipadamente, né? Em breve, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente você já tá contando os dias pra tá assistindo a série do Loki. E a gente reflete bastante o que, que a gente poderia trazer antes dos quadrinhos relacionados à série do Loki e que se encaixasse legal, que fosse de bom conteúdo para se prepararem vocês para o que está por aí. Poderia ter inúmeras histórias do Loki que são muito boas, fato. Só que o tema principal dessa série, para você que pelo menos assistiu um dos trailers, já percebeu que é viagem no tempo. Então nossa busca inicialmente foi tentar pegar o que poderia ajudar e muito para vocês saberem um pouco sobre como funciona a estrutura de organização ou a dinâmica das viagens no tempo na Marvel. E quando se fala em viagem no tempo na Marvel, o personagem que sempre vai vir à cabeça, apesar de ter qualquer franquia particular ou micro franquia da Marvel, vai ter suas viagens no tempo. Mas nenhuma outra se compara àquela que envolve o personagem Kang, o Conquistador. É um personagem que, você já sabe, né, tá previsto, até o ator já escalado, né, mas não para essa série, mas para um futuro filme que vai vir aí lá em 2022, né, e aí, 2023, né, que é o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, e tinha que ter uma série, a gente falar sobre os quadrinhos do Kang. Falar sobre o Kang em si, por si só, era muita coisa, é impossível. A gente falar de Kang, tem que falar de Ramatut, tinha que falar de aqueles outro alter ego dele que ele usou por pouco tempo, acho que foi chamado de Centurião Vermelho, teria que falar sobre Imortos. Então, como a gente tinha combinado, pré-combinado, quando a gente voltou ao podcast, de sempre quando for falar de quadrinhos, dessa vez ser um pouco mais restrito, mais focado em arcos ou em história que a gente pudesse ler e falar bem sobre elas, a gente escolheu, então, de todas as histórias que teria sobre o Kang, falar sobre o que a gente considera uma das melhores. Por muito tempo, também foi uma das melhores histórias de quadrinhos dos Vingadores que eu li, né? Hoje a gente pode escalar entre, vamos lá, as cinco melhores, eu diria, né? Que é, inclusive, uma história que a gente nem só sequer mesmo da revista dos Vingadores, já que ela foi pensada, ela foi elaborada para ser feita no formato de minissérie. Eu não quero nem me estender muito sobre a origem editorial dessa minissérie, mas quem leu alguns encadernados, eu tenho uma versão americana, vai achar muito curioso um relato de duas páginas do Kurt Busiek, que ele diz que a ideia original da minissérie não é nem a história em si, ele queria trabalhar com Carlos Pacheco. Carlos Pacheco era um nome espanhol, né? Que estava despontando na Marvel, né? Uma fase que a Marvel tinha perdido um monte de suas estrelas, né? Estava se recuperando daquela saída da DC, já fazia alguns anos, e estava retomando, digamos assim, a sua identidade. E estava começando a colocar foco em alguns atores em particular, né? Que dessem a nova estrutura visual da Marvel. Tinha o Mark Bagley em Homem-Aranha, os X-Men também estavam com os Kuberts lá, também dando a cara nova do que deveria ser o quadrinho moderno para aquela época. E também surgiu o Carlos Pacheco, né? O Carlos Pacheco estava trabalhando com X-Men. E no momento em que ele mostrou interesse em trabalhar com Kurt Busiek e que seria uma história de Vingadores, falaram assim, não, vamos fazer. Era começo da fase do Kurt Busiek lá no George Pérez, e falou assim, não quero também deixar de trabalhar no run com o George Pérez aqui. Então a gente vai criar uma série à parte, uma minissérie paralela. A ideia inicial que eles tiveram, né, como conto esse encadernado, era criar o que era mais ou menos parecido com o que se tornou o Mutante X. Não sei se vocês lembram que era aquela história em que o Destrutor, ele foi para uma realidade alternativa e encontrou versões diferentes de X-Men lá, e ele é o único cara de fora. Então, no plano original, era um Rick Jones que iria para um mundo de onde os Vingadores terem uma outra estrutura, né? Outras visões, outras versões distorcidas, vamos dizer assim. Só que aí o Mutante X meio que atravessou no meio, né? Como o próprio Kurt Busiek falou. E aí ele pensou o contrário. Em vez de colocar um cara de fora entrando nessa realidade paralela, por que eu não posso fazer uma história dos Vingadores juntando várias versões de Vingadores à parte, né, paralelos, assim, de cantos do mundo, temporais diferentes, jogar no minha história que eu quero contar, que seja uma história relacionada ao tempo, né? E ver o que vai rolar. Então, basicamente, foi uma história co-escrita entre ele e o Carlos Pacheco. Não o roteiro em si da trama elaborada. Mas eu lhe perguntava ao Carlos Pacheco, que personagem você gostaria de trabalhar ali? Esse. Ah, se você for trabalhar com esse, eu quero pegar esse. E por aí vai. Então, não vou entrar em detalhes. Quem tiver curioso sobre essa introdução do Kurt Busiek, tentem atrás em alguns encadernados aí que você vai achar ela. Só lembrando aqui, o outro nome do Carlos Pacheco é Amigo do Marcos. Curiosamente, ele não se pronunciou ainda, porque ele tá tentando contabilizar o tempo dele para falar o quanto ele pode, né, na hora certa. É claro, né? É meu momento, meu dia. É o dia de glória, né? Só de São Paulo. Vale ressaltar que o pessoal me acusou de eu estar escolhendo o podcast de quadrinhos passado. Seria uma história do Zemo, porque eu entre aspas, sou um fã velado do Zemo, né? E a gente pode dizer que esse podcast meio que foi uma opção voltada pro Marcos Pedro, né? Não que eu não ache a história ruim, muito pelo contrário, eu gosto bastante dela. Mas fã que nem ele, não, né? Você só reclamou do Homem Gorila, né? Mas uma coisa a gente tem que admitir. Essa aqui foi que quando entrou na roda, todo mundo foi a favor. Aquela lá do Zemo, eu ainda lembro que o Marcos nem participou de boicote. Ele não leu, né? O combinado era vocês sempre estarem lendo e vocês fugindo aí. Mas enfim... Essa história, apesar de se chamar Vingadores Eternamente, ser montada em 12 páginas, a história referida dela dentro da própria história, ela é conhecida como a Guerra do Destino. Nada a ver com o Doutor Destino, tá? Mas assim, personagens que já passaram por ela, que viriam do futuro falar isso no log, né, no diário dos Vingadores, o nome que deram essa saga seria Destiny War, né? Não Doom War, né? Porque não tem nada a ver com Destino dessa vez. E é curioso, porque ela começa com um prenúncio, prólogo, né, de uma cena em que você não entende muito bem, você só vai entender lá pro final. Mas é como se um herdeiro do Rick Jones, né, acho que o sobrenome Ricardo, né, o Jones Ricard, ele teria a capacidade de usar o poder da Força Destino para comandar exército de Vingadores. E basicamente esse herdeiro do Rick Jones, ele é o imperador de Terra, vamos dizer de Terra, né, que é a Terra nossa, que só que em inglês eles chamam de Terra, né, aí em inglês, como, enfim. No tradução ficou como Império Terrano. Império Terrano, você é da Terra, enfim. E aí ele comanda tropas, olha, antes mesmo de Rickman pensar em escrever, uma tropa de Thors, né, É, só que são todos iguais ali. Aí tem também uma tropa de repulsores de armadura, né? Uma guarda de homens escudeiros, que são os homens de Capitão América. Uma tropa, uma microtropa de homens-formiga e por aí vai. Enfim, várias versões de heróis que são da formação mais conhecida, mais comum dos Vingadores, né? Ele juntou, né, para formar esse exército que invadiria galáxias. Ela ataca onde a gente tá vendo aqui aquela raça Alpha Centauri, né? Que é a mesma do Yondu, lá dos Guardiões da Galáxia. Dos quadrinhos, pelo menos, né? E aí a gente vê que essa cena é observada por três criaturinhas que são bem desconhecidas da Marvel, né? Só pra quem leu poucas histórias de bem específicas vai conhecer eles. Seriam os Time Lords, né? Os Senhores do Tempo. O que eu quero chamar a atenção é que essas três figurinhas... Na verdade, todo mundo que assistiu Doctor Who conhece. Eles vêm de Gallifrey. É, mas esses são diferentes, né? E aí, essas três figurinhas, elas são rostos que já devem ser familiares pra quem tá ligado nos trailers de Loki. Porque lá na TVA aparecem, digamos, uns três rostos. E foi isso o motivo principal de eu ter escolhido essa minissérie pra ter uma preparação para Loki. É que deve ter alguma coisa lá falando sobre esses Time Lords, né? Esses Senhores do Tempo. E é bom pra gente conhecer. Talvez essa seja a minissérie, a história que mais trabalhe eles, ou quem de fato eles são, né? E aí a gente termina nosso prenúncio e vamos traçar aqui o plano inicial do que acontece nessa série. A gente tem um Rick Jones que tá semi em coma, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, teve uma história do Hulk que deixou ele assim. Eu não sei se é a história do Hulk... Foi durante o período, né, daquela fase do Hulk dividido, né? Porque tinha um Hulk aqui no meio... Mas quando fez, eu não me lembro que ele fez exatamente com o Rick. Mas eu não, acho então, que... Não, o Rick... Então, peraí, eu lembro disso, peraí. O Rick, ele... Assim, o Hulk, se eu não me engano, tava numa briga lá... Que até era aquela fase, acho que era não lembro se era o Peter David que tava escrevendo, mas era aquela fase que ele tava, tipo, até se envolveu com o Apocalipse e tinha virado um dos cavaleiros dele. E aí, dessa briga, ele acabou acertando o Rick Jones, assim, até parece sem querer, né? Não foi intencional, né? E aí o Rick Jones passou, então, a ficar em cadeira de roda tal, e a partir daí ele começou essa vamos dizer assim, o estado de saúde dele começou a deteriorar, né? Mas só duas coisas. Primeiro é que Abril fez uma brilhagem e apagou esse Rick Jones com a... Ele tava na cadeira de rodas do Xavier. Isso tem... Quem vai ler aquele encadernado da Salvati azulzinho que aparece. Porque na Grandes Heróis Marvel, que volta os Vingadores pós Heróis Renascem, a Abril olhou assim, não, é muito complicado explicar esse Rick Jones Xavier, então apagou ele de todas as cenas. O que é estranho, porque isso aqui tudo saiu. Acho que saiu em Marvel 98, se eu não me engano. Foi na Marvel 99 isso aí, do tapa. Só que não, como não explicaram o que aconteceu com o Rick Jones depois, eu acho que eles resolveram que era complicado demais e só colocaram ele pra debaixo do tapete. Mas sabe que a bobeira é grande? É porque provavelmente essa história da cadeira de roda, que agora eu lembro dela, mas eu não sabia que ele degringolou ao ponto dele ficar em coma, é porque ele já aparecia em cadeira de roda desde Hulk Imperfeito. Então eu achava que a história do Rick Jones em cadeira de roda era pra levar ele até Hulk Imperfeito. Mas eu não sabia realmente que tava ligado essa degringolada aqui. Aí ele tá em coma. Eu pensei que o Hulk tinha batido forte nele e aí deixou ele nesse estado. Segundo o resumo aqui da Salvati, o Rick, ele é levado pra essa instalação que a gente vai ver no começo da história, é porque ele começa, de repente, a ficar febril. Ele já tava na cadeia de rodas e, de repente, ele começou a ficar febril e entrou em um estado de coma. Aí eles levaram para esse centro, que é uma das bases da SHIELD, e lá descobriram que tem a pessoa que a gente vai falar agora. Então, a pessoa que talvez mais conhecesse o Rick Jones internamente seria a Inteligência Suprema, que, enfim, ela tinha acabado de ser capturada, né? Os Vingadores estavam escondendo ela, na verdade. Se eu salvo engano, em Operação Tempestade Galáctica. Eu acredito que foi desde essa época, né? E aí a Inteligência Suprema estava sendo dada como morta, mas enfim, estava escondida. E aí eles deram para ela assim, ó, você lembra que você, certa vez, lá na Guerra Kree-Skrull, manipulou o Rick Jones, descobriu que ele tinha esse dom da Força Destino, enfim, de trazer heróis de diferentes épocas, enfim, manipular aquela parada toda. E aí o que a gente quer que você, a gente tá ajudando você, escondendo você, então vê aí, estuda o Rick Jones, vê o que você pode fazer por ele, né? Sempre com o pé atrás, porque a Inteligência Suprema pode estar bonzinha hoje, mas amanhã pode acordar de mau humor. Enfim, deixou ele na base, se mandou, agora é engraçado, né? Porque deixou ele sozinho com a Inteligência Suprema e só tinha aquele cabeção lá olhando pra cara dele. Como é que ele ia avaliar o Rick Jones, né? De longe, olhar, eu tô achando que ele tá com febre, eu tô achando que ele tá meio esquisito. Mas não importa, enfim, aparece uma série de personagens aqui que a gente vê que a presença de Rick Jones ali não é mera coincidência, na verdade, foi meio que proposital, ou pelo destino, né, da humanidade, ele está ali nele. Um é o Libra, que é um ex-vilão lá daquele grupo Zodíaco, que coincidentemente é o pai da Mantis, né? E que tá num processo de redenção aí, e aparece com uma cara diferente, né? Ele quer encontrar o equilíbrio das coisas. Outro personagem que aparece interessado nessa é o Immortus. O Immortus quer eliminar o Rick Jones. E ele acha o Rick Jones é uma ameaça, ele manda um personagem aí chamado Tempus pra lá acabar com o Rick Jones. O que é que ele faz? Ele paralisa o tempo na hora e o Tempus vai lá pra dar uma cacetada com um porrete no Rick Jones. Quando tá acontecendo isso, aparece um outro personagem interessado em Rick Jones ali, que é o Kang. O Kang, dentro do tempo paralisado, ele cria um mecanismo para o tempo ao redor dele, numa redoma perto do Rick Jones, voltar a circular normal. Ou seja, a Lua, ou aquela estação da Lua, parou, ao mesmo tempo tinha uma outra mecanismo ativando o tempo normal naquela hora. Começa um quebra-pau da murrinha, e Mortos, para ajudar o Tempus, começa a usar aqueles poderes de atrair sempre campeões de outras linhas temporais para atacar lá. E no decorrer do caminho, o Rick Jones vai acordando, mas vai acordando sobre uma montanha de corpos, né? E aí é que acontece de que o Inteligência Suprema volta a dizer pro Rick Jones: olha, Rick Jones, você tem que vencer essa, para você vencer essa daí, você vai ter que convocar, usar sua força destino para convocar campeões também para você. E aí é que entra a parte mais curiosa dessa, né? Que os campeões que ele traz não são personagens de outras linhas temporais ou por aí vai, como chegou a acontecer na outra vez que ele usou a Força Destino, mas são personagens da nossa realidade de diferentes épocas, né? E aí a gente vai dar uma paradinha para conversar um pouquinho sobre quem são esses personagens e o que foi tão curioso de trabalhar com eles e se foi interessante trazer eles ou não. Só um detalhe aí. É que, na verdade, dessa vez, quem ativou os poderes não foi a Inteligência Suprema. Mas talvez porque a Inteligência Suprema tenha, sei lá, travado lá, né? Dessa vez, parece que o Libra que tinha esse acesso, né? Vamos listar aqui eles, então, aí a gente passa pra falar um pouquinho sobre o que é que interessa de cada um desses personagens aí. Nem todos foram uma boa escolha pro Rick Jones, né? Eu vou tentar colocar isso em uma ordem temporal, mas não vou conseguir, não. Talvez o de tempo mais retroativo aqui seja o Clint Barton, que ele é um personagem que tinha... Se você lembra que na época da Guerra Kree Skrull, a gente chegou a fazer um podcast sobre ela, né? Ele tava com os poderes do Golias, mas aqui ele tinha acabado de voltar daquela viagem que ele fez depois da Guerra Kree Skrull, sem os poderes do Golias, mas com um uniforme bem esquisito, quase circense, e não estava com suas flechas especializadas. Era um arco e flecha normal mesmo. Talvez o personagem mais sem experiência ali, porque era o personagem que veio antes. Depois, eu acredito que seja o Jaqueta Amarela. Isso. Que era o Jaqueta Amarela que estava se preparando para casar com a Janet. E era aquele cara, a versão mais boçal, mais metidona do Jaqueta Amarela possível. Que ele, por sinal, nem se reconhecia como o Hank Pym. Ele achava que ele era só o Jaqueta Amarela, veio daquele jeito, acabou, se não importa. O que importa é que eu sou fodão. Não, e ele tinha, e ele tava naquela de que ele achou que tinha matado o Hank Pym, né? Se eu não me engano, tinha essa história, né? Que aí todo mundo... Sim. Porque ele... Pra não piorar o surto psicótico do cara. Sim, tanto é que ele dá uma mencionada nisso em uma das cenas, ele tá ligado com esses insetos atemporais, numa parte que ele tira a máscara lá pra frente, que a gente vai falar. Mas ele chega a mencionar isso mesmo, então essa a versão do Jaqueta, ele acha que ele não é o Hank Pym, que o Hank Pym tá morto. Mas aí depois ele começa a entrar em surto e vê que, na verdade, ele é o que ele mais odeia, entendeu? Que é o Hank Pym. E aí a gente tem o Capitão América, que acabou de matar o Number One, né? O cara número um do Império Secreto. Que faz se entender que era como se fosse o presidente na época, né? Só uma correção, Coveiro. Ele não matou. Ele assistiu o cara se matando. Isso, verdade. Porque você gosta de heróis assassinos, então... Não, verdade. Você é fã do Snyder? Baixou o Zack Snyder em mim. Ele realmente viu o cara que tinha acabado de se suicidar. Por isso que ele é um Capitão América que é completamente desacreditado, porque justamente ele descobre sobre a verdade, sobre o governo do norte dos Estados Unidos, ele vê o cara que era o presidente cometer suicídio e estava usando ainda uma roupa da Ku Klux Klan, entendeu? Então ele começa a ficar completamente desacreditado. Era secreto, mas da Ku Klux Klan. E ainda era um screw. Não, isso não era. Aí já não sei. Não, isso é piada. Defendendo o Coveiro, a gente tem que lembrar que só teve uma testemunha que foi suicídio pro Capitão América. O cara levou 10 tiros nas costas, aí chegou o Capitão América. Foi suicídio. Eu vi. Ai, ai, talvez eu tenha pegado a versão Jameson mais paranoica, conspiracionista dessa história. Pois é. E aí vamos pro tempo atual. Aí sim, do Rick Pym Golias e da Vespa da Janet Van Dyne daquela época, né, do presente daquela época, e que eles reconhecem que tinham acabado de sair dali, então eles sabiam da história. Então eles eram os caras, tipo assim, o 0.0 pra gente entender essa linha temporal doida aí. E aí depois tem dois personagens que viriam do futuro. Eu provavelmente vou errar a ordem aqui, mas eu acho que o Capitão Marvel, ele vem logo depois. Tá, e ele é, ele é mais misterioso de todos. Ah, eu errei. A Soprano que vem primeiro, porque ela tava no meio de uma guerra que o Capitão Marvel já havia participado. Que é esse Capitão Marvel do James Bell. É, então assim, na ordem seria a Melissa Gould, que tá, ela já era Vingadora, mas ela tá entendendo nessa época, nesse presente. Ela era uma Thunderbolt, já restaurada, já do lado bem, já sendo liderada pelo Gavião Arqueiro, né? Que tinha, em algum momento, subido de status pra Vingadora. E pra ela tava tudo bem, mas pra todos os outros personagens, principalmente pra o Golias e pra Janet, né? Eles estavam olhando ela como vilã ainda, estavam suspeitando dela. Sim. Certo? Porque, de certa forma, essa saga aí, acho que meio pelo que eu me lembro, ou pelo que eu entendi lendo, ela se passa bem naquele momento que os Vingadores retornam, né? O pós-massacre, né? Ainda tem aquela história, né? Que tava os Thunderbolts. Eu acho que é bem isso mesmo. Por sinal, tanto os Vingadores e Thunderbolts escritos pelo mesmo Buziek, né? E exatamente. E aí sim vem o Capitão Marvel, como o Marcos lembrou. Ele vem depois porque ele tem algumas lembranças de histórias que a Melissa Gould, pra ela, ainda não ocorreram, né? Inclusive, eu acho que em algum momento... Que não vai ocorrer mais, né? Porque o Genius Vell morreu de um jeito que não volta mais. É, na verdade, nem a própria Melissa Gould, ela acabou virando Vingadora mais recentemente na fase do All-Wing, mas não foi aquela mesma versão do grupo, né? Então... o Genis Vell talvez seja o que mais tinha problema de ser reencaixado aí. Enfim, são personagens que eles estão lá, são convocados, eles só sabem que, bom, a gente tá desse lado tal, o lado do bem é esse, o Rick Jones tá aqui, tá em perigo, não sei bem o que tá acontecendo, mas vamos na porrada. Então saíram na porrada com um monte de viking, cavaleiro medieval, pirata e por aí vai, até o momento em que o Immortus dá uma recuada, não é isso? E aí o grupo tem um pequeno, breve momento ali pra dialogar com o Kang. E a justificativa é o seguinte: o Immortus quer matar o Rick Jones. E por que o Kang veio impedir isso? É porque tudo que o Immortus faz, eu faço contra. Porque eu odeio essa versão minha do futuro e eu não quero me tornar ela. Então o Kang aqui é praticamente o personagem do contra da Turma da Mônica. A única motivação dele é que ele não quer se tornar um acadêmico desleixado, feito essa versão minha do futuro. E eu faço de tudo pra agir contra ele, pra provar que eu não vou ser ele, né? Porque é o destino que ele não quer. Enfim, o Kang junto com o Libra e eles, enfim, vão pra aquela... Atravessam como se fosse uma linha do... Uma passagem do limbo, que eles chamam de limbo, né? Não é o limbo. É o limbo, não. É fora do fluxo cronológico. É tipo um túnel temporal. É tipo um túnel temporal. Exatamente. E o caminho que eles vão dar lá, sendo guiado pelo Libra, é onde é aquele reino que o Kang criou, que é fora do tempo e espaço, né? Que é Cronópolis. Que, por sinal, ele tá sendo também atacado por forças do Immortus, né? O Immortus tá, todo e qualquer motivo, querendo acabar com o Rick Jones, certo? Bom, antes que eu tô meio que levando o caminho aí, vamos parar um pouquinho pra vocês falarem até então da escolha desses personagens, o que tem de interessante e das motivações aí de Kang, Immortus e por aí vai. Felga, fala aí um pouquinho. Cara, então, é uma formação estranha, né? Você tem duas versões de Hank Pym, né? Uma mais atual, né? E até, vamos dizer assim, livre daquelas neuras. Aí você tem a versão mais surtada dele possível, né? Que, por sinal, é a mais chauvinista, a mais daquelas pesadas, né? Uma das versões mais, assim, né? Dá até pra chamar... Quase um vilão, né? É totalmente tóxica, né? Ele é completamente tóxico. Não, completamente tóxico, né? Ele seria cancelado todos os dias no Twitter hoje em dia. Era uma versão tão infeliz, que o Gavião Arqueiro daquela época tava falando, pô, cara, você tá exagerando aí nessa fanfarronice. Não, então, e aí você tem o Gavião Arqueiro que tá de transição, né? Tava saindo, assim, até a gente, quando você pega a Guerra Kree Skrull, você vê que ele deixa de ser o Golias... Mais por o fato de ter acabado lá as partículas Pym que ele usava, do que porque ele resolveu abandonar o manto, né? E aí ele até, acho que na própria Guerra Crisco, ele até tá lá, volta com arco e flecha e tal. Você tem aí um Capitão América, tipo, completamente, cara, desacreditado. O cara não sabe, tipo, tava praticamente querendo largar, né, a coisa toda, deixar tudo pra lá, né? E ele tá bem no período... pré-nômade. Ele tá bem no período pré-nômade já. Exatamente. Ele virou capitão, não nômade, não? É nômade. O Coveiro não participou do Inominado do Capitão Declerhart, aí ele não sabe essa parte. Vai esse Coveiro, no caso. E aí você tem dois personagens, né, que de certa forma, vamos dizer assim, na época ainda não tinham sido cumpridos, né, não tinham virado Vingadores, né? A Melissa, né, a Soprano, né, que é, vamos dizer assim, a mais heróica dos Thunderbolts, né, que a gente tem ali, né, daqueles que se tornaram, que eram os vilões e tal, e o James Vell, né. Então, e assim, são dois personagens, se eu não me engano, já que o Bielzek já escrevia na época, né, pelo menos a Soprano, né. Então o Rick Jones puxa e monta uma equipe daquelas inusitadas, né? É bem interessante essa... porque é uma equipe que causa uma certa estranheza, né? Porque a gente já, vamos dizer assim, de certa forma é um time que daria pra você montar hoje, na realidade. Talvez com exceção do James Bell, porque ele tá morto por enquanto. Ah, e se você considerar, o Hank Pym também virou o Tron, não dá. É, não, enfim. Mas é um time que daria pra você ver funcionando. Mas o fato de você puxar cada um de uma época... é que causa a estranheza. Principalmente quando você tem, né, os dois Hank Pyms, né? Que um acha que não é Hank Pym, né? O Jaqueta Amarela não acha que não é o Hank Pym, né? Então a dinâmica da equipe é muito bacana, né? É bem legal esse choque deles. E assim, desde o princípio aqui, isso aqui é quase que uma enciclopédia dos Vingadores, né? É quase que você pegar e ter um resumão da história do grupo, né? E acho que o que é mais interessante é que ele poderia... Ele fez isso inconscientemente... Mas ele poderia ter pego Vingadores muito mais poderosos, enfim, um time super. E, na verdade, ele pegou, se você olhar, boa parte do time aqui ao quebrada. Exatamente. Né? Mas aí depois a história se constrói pra mostrar por que precisava de ser um time ao quebrado, né? Uhum. Ah, mas o Coveiro já explicou. É porque o Busiek chegou pro cara... Não, vou fazer aqui um histórico com os Vingadores mais poderosos. Pacheco, escolhe aí. Ah, o cara escolhe aí, o cara... Puta que pariu. Agora eu tenho que me virar com essa gentalha. Você quer apanhar do Marcos Pedro, né? Não, até que não, cara. Pior que, de certa forma, eu concordo em partes com o Paulo. Porque, realmente, você escolher uns membros que são completamente disfuncionais, assim, entre si, sabe? Com qualidades completamente opostas, você fica assim falando, cara, como é que o Busiek e o Stern conseguiram trabalhar com esses personagens, né? Porque lembrando, o que o Coveiro não falou, mas o Busiek, ele teve que pedir ajuda a um amigo dele, que é o Roger Stern, pra, a partir da quarta edição, para poder co-escrever junto o Vingadores Eternamente. E o Busiek, ele já falou em várias lives que ele já deu, falando que, na verdade, grande parte do sucesso desse Vingadores Eternamente se deve ao Stern, porque ele deu umas sacadas de mestre pro Busiek que ele sozinho, ele falou que não conseguiria. Então ele fala que boa parte, apesar que muitas pessoas falam que isso aqui é uma das maiores obras do Busiek, mas o Busiek fala, não, minha não é, eu divido isso aqui muito mais com o Stern do que eu ter levado o maior crédito. É que então, o Roger Stern, inclusive, assim, tem a experiência de várias histórias dos Vingadores antes, e na verdade, vamos dizer, ele praticamente funcionou como um editor ali. É tanto que o plot é dos dois e o roteiro é do Busiek. Então é basicamente o seguinte, ó, quem montou essa história, o caminho que deve seguir, talvez até porque trabalhou com o Kang várias vezes antes, então ele toda a dinâmica de viagem do tempo foi do Stern, né? E aí, já que vocês falaram aí de escolha do Carlos Pacheco, aqui, ó, o capitão vindo ao Outer Gate foi dele, o Gavião Arqueiro com o traje do Golias daquela época da Crise Skrull foi dele, e o Jaqueta Amarela foi dele. Só que aí, cara, o Busiek falou, isso já vai ser o Jaqueta Amarela, então eu quero o Jaqueta Amarela doidão, né? Com o drama, foi isso que ele escolheu. Vou te falar, isso é muito Pacheco mesmo, porque o Pacheco, ele tem essa questão, esse gosto por personagens bem antigos, sabe? Uma vez ele tava pedindo nas redes sociais pra saber quem tinha uma imagem do Whisper, que é aquele velocista antigaço da Marvel, que nem aparece mais nos quadrinhos, que ele falou que parece que ele ia desenhar, não sei. Ele tava perguntando quem tinha, então, tipo, era coisa que ele gostava de. Ele gosta demais, que é desenhar heróis muitos mais dessa década de 60, 50, 80, nem tanto, mas bem mais pra trás ele gosta demais. É o Weezer o nome do personagem. Aí o Busiek falou: e já que vai ter esse Jaqueta Amarela dessa época, pra criar o drama, eu quero a Vespa e o Hank Pym normal dos Débora de outro. Ele tava trabalhando nos títulos. E aí, pra os Vingadores que vieram do futuro, né? O editor Tom Brevoort, que Brevoort parece que tá a de eterno agora na Marvel, né? Ele escolheu o Genis Vell, e aí o Carlos Pacheco queria a Sangue Bird porque ele achava ela bonitinha. Então foi isso, já tá decidido quem pediu o quê. Olha, mas tem que lembrar só das partes lá. Porque o Tom Brevoort chegou, não, eu quero o Genis Vell. Confia que eu vou botar ele nos Vingadores um dia. Aí mandou matar o cara depois. Aí, e a parte de Jaqueta Amarela, que eu lembro, foi mais ou menos assim. O cara já queria o Hank Pym, aí o Pacheco falou, ah, eu quero Jaqueta Amarela. Ah, não pode ter dois Hank Pym, né? Ah, então eu quero o Falcão de Aço no lugar. Não, Falcão de Aço não, aceito Jaqueta Amarela, então. Falcão de Aço não. Ai, que ótimo, gostei. Bom, Paulo e Marcos Pedro, você quer falar mais alguma coisa dessa parte ou não? Olha, da minha parte, só complementando o que o Fellow falou, a gente vai ver mais pra frente nas histórias como que foi realmente importante essa formação dos membros dos Vingadores, porque eu acredito que se fosse feita uma formação completamente poderosa, o problema do que o Busiek poderia ter é de escrever uma coisa e achar defeitos para poder colocar tantas tramas tramas interessantes dentro desse arco narrativo. E justamente com essa formação de Vingadores, que mais lembra uma formação de Guardiões da Galáxia, e cabe uma curiosidade, o meu primeiro contato com Guardiões da Galáxia foi em Vingadores Eternamente. Eu não sabia a existência desse grupo até ler isso aqui. Então, você vai ver que esse grupo, apesar de disfuncional, ele funciona. E funcionou muito bem, porque criou uma trama. O que o Busiek escreveu criou uma trama completamente maravilhosa. E isso foi. Teve umas sacadas de mestre aqui que foram muito legais, uns plot twists aqui muito interessantes. Então, o legal disso é você precisa de algo que tenha falhas para você criar um arco narrativo interessante. E essa formação de Vingadores aqui é perfeita para isso. Entendeu? Você tem um rank nerd, um Hank completamente tóxico, você tem a Janet, que tem alguns resquícios de lembranças também de umas coisas que ela não lembrava do passado. Você tem um Capitão América completamente desacreditado. Você tem um Clint Barton completamente esquentadinho, porque ele é esquentado. E você tem um Jennifer Vell que tem conhecimento praticamente de tudo do que os outros já passaram e algo mais. Então, se tem alguém nesse grupo que poderia ser tipo aquele âncora narrativa, que é o que geralmente os roteiristas usam para poder conduzir a história, cara, vocês vão se surpreender que não é isso, sabe? Ele não usa esse arco, o Busiek não usa esse arco, esse instrumento narrativo, e é por isso que a história é muito boa. E Carlos Pacheco, eu tenho que babar ovo. Carlos Pacheco tá desenhando muito nessa história, muito. Tipo, é uma aula de narrativa, aula de construção anatômica, aula sobre um monte de coisa, sabe? E ele usa muito efeito cinematográfico de câmeras. Se vocês notarem, tem muita coisa de construção cinematográfica nessas páginas. Então é muito bom. Paulo. Marcos, tem uma pergunta aqui, rapidinho. Quem lembrou do teu aniversário? A gente ou o Carlos Pacheco? Carlos Pacheco. Eita, que maldito ingrato. Não, vocês também lembram, mas o Carlos Pacheco praticamente nos últimos anos tem me mandado mensagem de parabéns, a gente bate um papinho de 1 ou 2 minutos. Isso é... Ah, bom, pessoal, então assim, a gente tá falando que eles foram pra Cronópolis, né? E aí a cidade tava sob ataque, sobre mais uma vez o exército de várias pontas, várias linhas temporais que o Imortus estava mandando, né? Tinha, claro, alguns defensores da cidade. Tinha um chamado de Anacronautas, em que eu até pesquisei rapidamente se existia esse grupo na Marvel, né? Mas não, então ele, na verdade, são personagens inspirados em outros personagens da Marvel, de linhas temporais diferentes, né? Por exemplo, tinha o Red Wolf, que é realmente um personagem, um herói indígena da Marvel, só que ele tava aqui com as flechas do Gavião Arqueiro, as flechas mais elaboradas, né? E aí foi uma maneira de fazer esse Gavião Arqueiro pegar essas flechas, né? Ele já, na verdade, pegou depois a aljava aí do Red Wolf. Tem aqui o que, à primeira vista, parece ser o Khazar, e pode ser que seja o Khazar mesmo, mas ele tem aquela joia do Ulysses Bloodstone enfiada no peito. Então eu fiquei em dúvida aqui se quem era quem aqui. Enfim, aparece de canto vários desses personagens. Kang tá lá como o líder, né, daquela cidade, daquele reino, né? Tá defendendo um ataque junto com os Vingadores, junto com o seu exército. Só que em determinado momento ele sabe que vai perder aquilo ali. Né? E Mortos tá entrando. E Mortos parece que tá, dessa vez, não tá nem tão interessado em pegar o Rick Jones ali. Ele meio que permite que Rick Jones e a galera toda, o Libra, eles fujam dali. Dessa vez eles pegam o que eles chamam de a Esfinge, que é como se fosse uma nave que consegue viajar para a região fora do tempo e do espaço, né? Mas que teria acesso para qualquer lugar do tempo e do espaço. É uma máquina do tempo, né? É a máquina do tempo. Isso, a Esfinge era a máquina do tempo do Kang, né? Quando ele foi pro Egito Antigo, né? Fazer que ele era o Ramatut. Isso, a primeira máquina do tempo dele, vamos colocar assim. Né? Exatamente. E ele permitiu que os Vingadores fossem para aquele lugar ali, que é... Eu não sei definir. Eu acabo me lembrando mais daquela seriada da DC lá do Legends of Tomorrow, que é como se fosse um fluxo fora do espaço do tempo. Mas não é também, porque é uma região neutra. Ali o tempo não conta, o espaço pode ser qualquer um e por aí vai. Enfim, o que é que o Imortus estava atrás ali quando invadiu o Cronópolis? Ele estava atrás do que ele chama de o coração da eternidade, que é como se fosse um objeto, uma joia, que daria força para sustentar aquele império do Kang fora da linha do tempo e do espaço. E quando ele tira aquilo ali, toda a Cronópolis cai, e aí ele consegue pegar o que ele passa a chamar, né? Aquele coração da eternidade passa a se chamar para ele o cristal da eternidade. Para mim, entendi como se desse força para a cidade se manter naquele limbo ali, temporal, como... Eu vou chamar de limbo temporal, tá? Aquilo lá, a Cronópolis é uma cidade que está dentro e está fora do fluxo temporal. Então ela está, ao mesmo tempo que ela não está nas eras, ela está. Mas é muito filosófico, né? É complicado chamar de limbo, porque depois vai aparecer o limbo de verdade, que é a Marvel. Não é o limbo, não é o limbo, a Cronópolis. O limbo é onde fica o Imortus, é verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, as definições são muito parecidas, né? É, então, é que acho que o limbo também tem essa questão de estar e não estar ao mesmo tempo no, na, dentro do exatamente. Tempo. Exatamente, isso é que complica, sim. Né? Pois né? É, mas na verdade, mas o lance do cristal é que ele realmente sustentava a cidade e evitava que a cidade fosse arrastada pelo fluxo cronológico, né? A cidade, ela tava, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ela tava na Roma Antiga, ela tava no futuro, ela tava, sabe? Então, para evitar, o que evitava dela se, vamos dizer assim, se despedaçar, é o cristal da eternidade. Mais para frente, a gente vai ver por que que Imortus precisava do cristal da... Cristal eterno. Porque com o cristal da eternidade, ele conseguiria fazer uma coisa que é o seguinte, toda vez que ele voltava no passado e mexia em determinada... e mexia em determinado ponto, aquilo gerava, né, um ou dois futuros alternativos, né? Com o cristal da eternidade, ele poderia realmente obliterar, né, um período temporal, né, sem que isso causasse reflexos, vamos dizer assim, na estrutura do espaço-tempo, né? Isso, é basicamente isso, que na verdade é como se fosse um Game Shark na mão, tá ligado? Você pode roubar no jogo sem crashar o jogo. Então o que o Immortus vai fazer com esse cristal eterno? Ele pode redefinir fluxos temporais e ele pode também apagar fluxos temporais. Então ele pode fazer o que ele quiser para poder gerar, na verdade, o que eles chamam de equilíbrio temporal. É, os fluxos temporais são linhas temporais. Só para dar o nome ao que o Marcos está falando aí. Então, é exatamente que é a função dos guardiões do tempo, entendeu? Que é justamente manter o equilíbrio temporal entre as realidades, entendeu? Então, se tiver alguma disfunção, eles têm o objetivo de verificar onde está essa anomalia temporal. Se for possível, você reescreve essa linha temporal. Se não for possível fazer essa correção, eles simplesmente apagam e criam uma nova, de acordo com o desejo deles, para que aquilo se torne, fique, tenha um fluxo mais tranquilo. Então justamente essa é a função que é para isso que o Immortus precisava do cristal. Entendeu? Bom, na verdade, o cristal estava sem fazer nada disso, lá em Cronópolis, como falou o Felga, para bater a cidade. A gente vai ver, a gente tá bem perto, a gente já pode adiantar isso, porque vai ser o próximo tópico que a gente vai falar aí, das anomalias temporais que os Vingadores vão falar. Mas já que o Marcos Pedro falou, entre várias coisas que ele disse aí, na cronologia da Marvel, bastou você fazer uma coisinha diferente e aquilo vira uma linha temporal diferente. E uma das coisas que o cristal da eternidade faria é que ele permitiria em que aquela alteração fizesse parte da linha temporal da que você veio, vamos dizer assim, daquela que seria, vamos lá, a principal. Então, em determinado momento de uma dessas histórias que a gente vai falar muito em breve, o Immortus fala isso, que, olha, se fosse em qualquer outra alteração que a gente fizesse, virava uma linha temporal diferente, mas com esse cristal aqui, eu posso apagar, posso reformular e ela fará parte da nossa história. Então vamos falar um pouco dessas missões aí, na verdade vou jogar vocês pra falar, cada um escolheu. Então começa com você, Paulo. Então, tudo começou quando o Busiek e o Pacheco estavam conversando. O Pacheco disse que um dos filmes favoritos dele é De Volta para o Futuro 3. Aí o Busiek, tá, que pariu, agora eu tenho que achar uma história dos Vingadores no Velho Oeste. Aí ele foi lá, blá blá blá blá blá, blá e achou a Vingadores 134, ou 143, que era do Englehart, que envolvia o Kang. E aí, ahá, então vou pegar essa daqui e botar. Aí foi a Soprano, o Jaqueta Amarela, heróico, e o Gavião Arqueiro, com um péssimo senso de moda. Heróico? Eles voltaram no tempo. Ele é tão heróico quanto o Otto Octavius, como Homem-Aranha Superior. Então, voltando. Aí, eles estavam lá e pararam no tempo e desceram numa caverna, né? No meio dessa caverna, a caverna desmoronou, a Soprano conseguiu salvar a galera. Aí eles foram pra cidade perto, que era no Velho Oeste, aí viram que o Kang tava aprontando lá. No que estava aprontando, a Soprano pegou e falou: não, não, gente, isso aqui é a história do Englehart da década de 70, a gente não pode se meter nela. A gente não apareceu nessa história. Aí os caras pegaram e entenderam, aí saíram de lá. No que saíram, eles tiveram um problema lá com os fantasmas espaciais que estavam procurando e acharam uma galerinha que era... Como é que se diz aqui, né? Nome? Cowboys. Acharam os cowboys, aí nisso o Gavião Arqueiro era fã do Velho Oeste e começou a ficar fazendo fanboyzice com os caras, pedindo autógrafo, blá blá. Os caras encheram o saco e revelaram que na verdade eram fantasmas espaciais. Nisso os caras meteram a porrada neles e por aí vai. Nisso a Soprano não revelou pra ninguém, mas ela tinha um roteiro da história todo completo e ela tinha lido o roteiro do Englehart, então ela sabia tudo o que ia acontecer. Aí saía apontando todos os spoilers do que ia acontecer em Vingadores 143. Aí o pessoal ficou desconfiado, que ela tava sabendo demais, sabia onde ficava o castelo do Kang, onde ficava o castelo do Esqueleto, o castelo de Grayskull e tudo mais. Então, o Jaqueta Amarelo olhou assim, não, ela tá sabendo demais. Aí deu uma porrada nela, nisso o Gavião Arqueiro pegou e disse, não, mas você não pode bater nela porque ela é a nossa guia, ela leu o roteiro. O cara, não, ela é uma fantasma. Ela é um fantasma espacial também, então a gente tem que pegar ela também. Aí apareceu. Convenientemente apareceu a verdadeira Soprano com um galo na cabeça. Gente, eu bati a cabeça e eu fui trocada sem querer. Isso vai acontecer muito com os Skrulls aqui no futuro também, viu? É só bom avisar. Aí eles pegaram e foram encontrar os heróis os heróis vingadores do Velho Oeste. Era o Kid. Nisso eles conversaram um pouquinho, viram que não dava pra resolver o problema porque os Vingadores de verdade iam resolver. Então eles voltaram pro futuro. O Kid Colt e o Chugan Kid e o Hawkeye Kid. Na verdade, os kids eram que nem um Enzo naquela época, sabe? Todo mundo queria chamar o seu filho de Kid, né? E depois aparece um outro Kid, né? Porque teve mais de um fantasma espacial aí. O que a Soprano percebeu? A Soprano percebeu o seguinte, a alteração que tá acontecendo aqui não é essa alteração do Kang, porque essa alteração faz parte da nossa linha temporal. É uma alteração, mas não é essa nova. Então a gente não vai mexer com ela. Aí eles recuaram, ficaram pra esperar, pra ver o que ia acontecer. Os caras que não tinham lido o diário de bordo dos Vingadores, né? Só a Soprano que fez o dever de casa. Não, brincadeira. Toda aquela história ali era ver. Na verdade, o Jaqueta Amarela até poderia saber dela. Mas acabava que, enfim. O detalhe interessante que eu quero acrescentar é que eles só descobriram que a Soprano tinha uma Soprano falsa. A Soprano era falsa no grupo. É porque é o seguinte: o Jaqueta Amarela, ele simplesmente pirou na Soprano. Então, toda vez que ele dava uma cantada na Soprano, a Soprano dava um corte nele. E nessa missão do Velho Oeste, em um dado momento, a Soprano começou a dar uma cantada nele. E ele achou estranho. Então, na segunda vez que ele percebeu que ela estava jogando eles numa armadilha, aí ele foi e deu um socão nela. Aí, quando o Gavião Arqueiro foi para dar em cima da Jaqueta Amarela, achando que ele tava ficando surtado de vez, né? Porque, né, o cara já é machista pra caralho, bate na mulher. Aí o Jaqueta foi e falou, ó, na verdade essa daqui é a Soprano falsa. A Soprano verdadeira tá logo atrás, que ela tava sendo... E ela estava invisível aos olhos deles, entendeu? Aí no momento que o Jaqueta foi e deu um choque no fantasma espacial, revelou a verdadeira Soprano. Então, por isso que esse Jaqueta Amarela é importante pra narrativa, porque se fosse um outro Vingador normal, eles teriam caído na armadilha, entendeu? Olha a sacada interessante. Eu acho que eles achariam estranho ela cantando do mesmo jeito. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, os outros fantasmas espaciais que apareceram já antes, e que aí sim a Soprano percebeu que eles eram a alteração real e não o Kang, eles apareceram como cavaleiros, personagens, né? Inclusive personagens históricos e personagens da Marvel daquela época, né? Então apareceu o Black Rider, o Reynolds Jones e o Kid Cassidy, outro Kid, tá? E aí eles só descobriram que eles eram realmente fantasmas espaciais porque o Clint Barton, ele era viciado em história de cowboy. Então ele conhecia a história de Stone Boston do começo ao fim. E aí ele, em determinado momento, ele perguntou o nome do cara. Acho que um deles, eu não lembro qual exatamente, ele disse, ah, mas você tá morto desde 1800 e cacetada. Aí foi que ele percebeu que ele era um fakes, né? Era um personagem falso e atacaram ele. Um detalhe que precisa saber é o seguinte, o fantasma espacial, e aqui aparece... Fantasma do espaço. Fantasma do espaço, ele é um personagem que sempre... Sim, ele aparece no comecinho lá dos Vingadores, tomando a forma do Hulk, logo nas primeiras histórias. Era um só. Depois ele aparece várias vezes, outras vezes, como agente do Immortus, sempre fazendo alguma coisa que o Immortus pede. Aqui é a primeira vez nessa história que se descobre que tem mais de um fantasma do espaço. Mas ele continua com aquela mesma função, de ser um personagem que estão lá pra aprontar a mando dos Immortus, né? No caso, provavelmente eles estavam forçando até essas alterações temporais, quem sabe, pra não tirar os Vingadores daquela lugar que estava fora do tempo e do espaço para poder pegar ele, né? Enfim, basicamente é isso. Então, fechamos aqui em 1950. Vale ressaltar, Tom Boston, tá? Além de ser essa história de quadrinhos, tá nessa história de quadrinhos, além de ser filme, é uma história real do Velho Oeste americano, tá? Correto? Acho que sim. Mas, bom, aí a gente vai agora de 1800 e bolinha, vai pra 1950? Isso, vai lá. A década de 50. E 9. Isso. Não é esse no, não é esse Vingadores, não. Não é esse, esse é outro. Esse ficou pra outra história. Então vamos lá, né? Aqui então, uma das três anomalias, né? A gente então tem uma anomalia que leva, né, a Janet, né, a Vespa, né, e o Genius Vell, né? Como a gente viu, a Janet organizou lá os times, né, para da mesma forma para tentar meio que equilibrar, né, as personalidades, tal. Então ela dividiu em três times, né? E o time, a dupla dela, no caso, né, não é nenhum time, é uma dupla. A dupla dela era com Janius Vell. E eles vão parar aí na década de 50, né? Eles chegam bem no meio de um comício eleitoral, né? A gente tá vendo aqui, só para pegar aqui, mas é a campanha presidencial, a primeira campanha presidencial de Nixon, né? Quando o Nixon tá concorrendo para presidente. E nessa época ele exercia o cargo de vice-presidente. E aí e a Janet, né, pelo jeito deve falar alto pra caramba, fica lá falando que não sei o quê, e começa a contar a história, né, do Richard Nixon, né? Inclusive falando de um evento que só aconteceria, né, acho que uns 10, 15 anos depois, que é a ida de Nixon pra China, né? E aí alguém ouve falando, não, peraí, vamos levar o Nixon pra China? Que história é essa? E aí então esse cara, então, é mostrado, né, que é o cara chamado Homem 3D. E aí, além dessa bagunça, né, o Homem 3D intervindo juntamente com outros heróis, né, que é Uranus ou Marvel Boy, a Vênus, o Homem Gorila e o Homem Robô, né? Isso, Homem Robô. Homem Robô. É só uma coisa aqui, só um instante. O nome desse Vingador é Vingadores Bozovession. Enfim, deixa eu terminar. Então, nesse mesmo... Tá, o Homem-Robô, pra hoje em dia, é chamado de M11, mas é o Homem-Robô naquela época. É, então. E aí... O poder dele é espalhar fake news, né? É, pode ser. Ai, ai. E no meio dessa brincadeira, o Nixon, né, que se revela um Skrull. E de repente, então, aparece os Vingadores da década de 50. Que, na verdade, a gente conhece eles como os agentes da Atlas, né? Inclusive, aqui é feita a referência de Miu. Aquele conhece de... hoje, né? É? Conhece nos dias de hoje. Isso, hoje são conhecidos como os agentes da Atlas, né? Que, por sinal, né, aqui também faz adição a um outro personagem que já ganhou uma certa... fama, né, no universo cinematográfico, que é Jimmy Woo, né, que foi o personagem, né, que reuniu essa tropa. E aqui reuniu agora, né, no... Não, peraí, não terminei. Ele reuniu aqui também. Ele reuniu as agentes da Atlas em 1950. Atlas, Vingadores de 1950. Isso. Então, mas aí que tá. Da onde foi tirado, né, essa trupe, né, como Vingadores de 1950? Porque os agentes da Atlas só foram aparecer lá pra 2006, se eu não me engano. É isso, Coveiro? É, a minissérie que eles tinham chamado pela primeira vez são 2006. Então, da onde foi tirado, né, então, que esses caras eram os Vingadores? Se você pesquisar, teve uma série chamada, né, de What Ifs, né? E um desses What Ifs, né, era uma... Tinha uma visita do Vigia, né, aos Vingadores, querendo com aquela pergunta, o que aconteceria se os Vingadores fossem formados na década de 50? E aqui, então, foi essa trupe que se formou, então, na década de 50. Todos eles eram personagens, né, da antiga Atlas, né? Que era, vamos dizer assim, a versão anterior da Marvel, né? O nome anterior foi a primeira vez da editora. A segunda vez que ela foi nomeada foi Atlas. E aí ela foi renomeada, a parte de quadrinhos, pelo menos, de Marvel Comics. Exatamente. E aqui, então, todos esses personagens surgiram mais ou menos, as primeiras revistas, tinham revistas próprias, né? Acho que quase todos esses personagens, em 1947, né? É, três deles, pelo menos, tinham revistas próprias. Vênus, o Marvel Boy e... Agora me fugiu o outro. O Homem-Gorila, né? Não, o Homem-Gorila apareceu como um caso à parte daquelas histórias de Tales to Astonish, alguma coisa desse tipo. Acho que então é o 3D, então. É, o Homem 3D, exatamente. Então... E o Homem-Gorila e o M11, né, o robô, lá um humano robô, ele foram histórias fechadinhas, independentes, mas serviu para trazer eles para aqui. Né? Então, e aí nessa história que foi publicada na What If, volume 1, número 9, criou-se, então, esse grupo foi reunido por Jimmy Woo para lutar contra o chamado Yellow Claw, né, o Garra Amarela, né. E aí toda essa história, né, se vocês procurarem e tal... Ela tem aquele clima de paranoia, né, da década de 50, marcatismo, como contra o comunismo. Tá? Inclusive tem um dos personagens, tem uma força e martelo no peito, que é um dos vilões, né, o vilão é um personagem chinês. Cara, isso, essa parte foi escrita por um cara chamado Ernesto, né? What If foi escrito por Roy Thomas e desenhado por agora, não foi por um dos grandes estrelados agora da época. Uhum. O nome dele era Wayne Crabbe. E aí, o que aconteceu? Voltando então pra história aqui de Vingadores Eternamente. Esses cinco cercam então o James Vell e a Vespa. E aí começa aquela briga clássica de heróis e tal. Nesse meio tempo, o Nixon tá lá fazendo um discurso, né? E vira um Skrull. Só que aí o que acontece? Aparece o Imortus. O Imortus, então, de posse do coração, né? Do cristal da eternidade, né? Começa, então, a apagar a linha do tempo. E começa até a falar, olha, não adiantou. Olha, o teu plano de invasão não ia dar certo. Pelo menos esse agora, dos Skrulls, não ia dar certo. Certo? E só ia gerar, detonar uma onda de xenofobia e tal. Só ia, tipo, ia ferrar tudo. O que que começa a acontecer? Então, o Imortus começa a apagar essa realidade, né? O James Vell e a Vespa conseguem escapar, mas eles veem essa realidade ser apagada. Que, por sinal, é interessante, porque essa realidade apareceu como um What If, né? Na primeira vez, né? O que é curioso é uma fala da Vespa, por isso que eu falei que nesse momento aí, quando tá apagando, é que a Vespa fala, na hora que o universo tá apagando, né? Eles têm que, inclusive, sair dali rapidinho pra não ser apagado junto. Ele fala, então é por isso que eu não me lembro de ouvir ter falado Vingadores 1950, porque essa linha temporal que poderia ter sido a nossa, ela não existe mais. Exatamente. Então esse ramo não existe, então esse cristal tem essa capacidade, ele reformular a linha temporal que é de agora. Então, supostamente segundo essa história dos Vingadores Eternamente, nem a gente sabia, mas tem um Vingadores dos anos 50 lá, só que a gente sabe porque essa linha temporal foi apagada em nossas revistas modificadas. Entendeu? Exatamente. E houve exatamente. Algum tipo de problema que acabou se misturando com o Brasil de 2020. Hein? Tá, e outra curiosidade, como o Helga adiantou, os Vingadores dos anos 50 não existiram, mas aí resolveram criar, acharam legal a ideia, resolveram criar, acho que, não sei se foi o Paul Jenkins, acho que não. Posso estar chutando o nome errado aí da pessoa. Depois você procura aí a minissérie. Em 2006, criaram o Agente da Atlas, o Atlas aí, agora você entendeu que é por conta da editora Atlas, né? Isso. É como se fosse um grupo que já existia realmente, não era Vingadores, mas eles eram um grupo secreto e funcionavam com operação secreta. Só pra justificar, então, por que existe esse grupo e não porque não se chama Vingadores dos anos 50, como nessa história diz. E agora a gente pula agora pra onde? 2000 não, né? Sei lá quando. Primeira metade do século XXI. Isso. Pois é. Que pra gente é já, né? Mas então vamos chutar mais pra cima isso aí. Cara, do jeito que as coisas estão andando, deve ser esse mês do que vem. Ó, duvido não, viu? Duvido então, não. Só faltou os marcianos chegarem mesmo. Então, como foi introduzido pelo Coveiro, né? Essa seria a terceira anomalia temporal e ela se localiza na primeira metade do século XXI em uma Nova York completamente dizimada. Ela estava uma Nova York completamente tomada por invasões de marcianos, né? E detalhe, que uma coisa interessante nessa história é que, para você ter certeza que é uma invasão marciana, você tem o ilustrador Carlos Pacheco teve a belíssima sacada de colocar naves de invasão marcianas em referência a um filme chamado... se eu não me engano, é o filme do Invasão... Então, não, não, então, só corrigindo aqui, a referência, da mesma forma que é o personagem que a gente vai falar mais a pouco, a referência é Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Isso, Guerra dos... E aí isso, depois teve filme, teve toda aquela coisa. Exatamente. Olha, só uma coisa, Marcos. Tava, vamos lá. Guerra dos Mundos é um filme, tem uns tripodes. Os tripodes foram a referência para a invasão marciana do Killhaven. Só que o filme que veio antes de Vingadores Eternamente, da década de 50, porque não, por restrições orçamentárias, eram naves, eram OVNIs mesmo, discos voadores triangulares. A versão que veio com tripodes é a do Tom Cruise, que veio 5 anos depois de Vingadores Eternamente. Mas como a história como tem viagem no tempo, então o Busiek assistiu primeiro o Tom Cruise. Então, beleza. Ele é o viajante no tempo, né? Mas de qualquer forma, tem essa referência visual e isso ficou interessante. Então, tá tendo essa invasão marciana, né, em Nova York, na Terra, e a dupla de Vingadores, né, formada pelo Capitão América e pelo Hank Pym Gigante, eles acabam descendo justamente no coração das batalhas da resistência humana contra os marcianos, que eles estavam lutando contra um soldado chamado de Scops. Né? Então, no meio dessa batalha, eles cruzam no caminho dos Vingadores do Futuro dessa época, que eram liderados pelo Pantera Negra, o T'Challa, porém um T'Challa modificado. Ele já é quase um mutante, porque ele tem uma formação diferenciada, ele é um pouco diferente. Ele não é um T'Challa do Terra X. Isso, ele já é quase um felino, na verdade, né? Ele só você repara pelo olho amarelo dele, que já é felino. Então, possivelmente, ele deve ter tido uma ligação mais próxima com os deuses dele. E nessa formação dos Vingadores do Futuro, você tem uma formação completamente inusitada também, que é feito pelo Killraven, que é uma anomalia espacial também, que é um personagem de uma anomalia espacial. Você tem a Tundra, você tem a Jocasta, em sua forma cintozoide e grávida. Exatamente. Você tem o Relâmpago Vivo, que entrou que é da formação, se eu não me engano, ele pertence a uma das formações dos Vingadores. Que eu tô curioso pra saber se ele veio antes ou depois, viu? Pois é, eu acho que ele é antes. E tem o Dínamo Escarlate, que ele é um daqueles da Guarda Invernal. Então eles cruzam o caminho deles, os dois se encontram, conversam, eles falam sobre essa questão do que o T'Challa pede a ajuda dos dois para poder ajudar nessa invasão marciana. E eles ganham uma parte, eles ganham a batalha que estavam lá da resistência humana. Quando eles ganham essa batalha da resistência humana, eles conversam um pouco e explicam pro T'Challa que eles, na verdade, estavam ali por causa da Guerra do Destino. Então, o interessante é que esse T'Challa, ele tem conhecimento da existência da Guerra do Destino. Então, ele tanto é que ele fala que, além de poder resolver essa parada da invasão marciana, tem essa parte da Guerra do Destino que é da consciência do T'Challa. Com isso, aí eles resolvem esse problema da batalha, eles ganham a batalha momentaneamente e eles vão para onde é a base da resistência, que é em Wakanda, porém uma Wakanda completamente devastada, que só restou apenas o quê? As minas de Vibranium. Quando eles entram nas minas de Vibranium, eles percebem uma intrusão de uns seres amarelos que estavam se alimentando do Vibranium. Quando eles encontram lá, eles encontram uma moça chamada Dama de Luto, que é uma alienígena que, se não me engano, faz parte de uma dessas experiências do Immortus, e eles foram parar ali, né, por causa que a Terra estava toda devastada. E eles encontram refúgio, e ela, para poder ter as crias delas, ela encontra refúgio dentro das minas de Vibranium. E lá dentro das minas de Vibranium, os Vingadores percebem, e ela se comunicando com eles, percebem que ela estava ali para poder gerar os seus filhos. E os bichos amarelos que estavam enfrentando eles, na verdade, era tipo como se fosse guarda-costas para poder proteger a mãe e os ovos. Então ali eles tomam a difícil decisão. Ou eles iam para Marte para poder acabar de vez com a invasão, ou eles teriam que ficar ali para proteger a mina de Vibranium e a possível nova... novos moradores dentro da mina de Vibranium, juntamente com T'Challa. Além de descobrirem isso, no meio dessa confusão, quem entra em trabalho de parto? Exatamente, Jocasta. Jocasta entra em trabalho de parto, ela consegue ter o primeiro bebezinho dela, que isso é uma coisa que até mesmo o próprio Hank Pym ficou falando assim, meu Deus, se a Jocasta teve um filho com um homem máquina, que são dois seres completamente mecânicos e tiveram filhos, e nesse caso o Hank Pym até desistiu de entender os detalhes dessa situação, que é completamente surreal, ele se sente meio que um avô dessa situação, né? E ele fica muito, mas de qualquer forma ele fica muito alegre, ele fica muito contente com o nascimento do primeiro citozoide, um primeiro nascimento natural de um citozoide. E eles ali, depois de resolverem esse problema, eles saem dali daquele planeta e voltam para base da Esfinge Cronal. Mais ou menos temporariamente, eles meio que resolveram o problema de uma possível anomalia que tivesse ali. Mas na verdade, eles acabaram não encontrando nenhuma anomalia no local. Só encontraram o mesmo problema e só que resolveram esse problema lá. Na verdade, Marcos, só completando, a Dama de Luto... E aí que quando você termina a história, você vê por que, tem a participação do Immortus nessa, né? Uhum. Era uma experiência lá no lance lá dos marcianos, né? Nos laboratórios marcianos. Só que aí o Immortus traz ela pra Terra, né? Justamente. Ah, tá aí. Então, mas justamente pra quê? E aí a gente vai depois ver essa sacada. O plano do Immortus, né, é constantemente, né, ele tem um plano, o grande plano dele, ele tem um plano, né, sobre tudo isso aqui, que vai sendo explicado ao longo da história, né. Mas graças a, vamos dizer assim, graças à Dama de Luto, os seus filhotes, a alimentação do Vibranium, os Vingadores, eles não saem da Terra para fazer a vingança contra a Marte, né. E isso tem um destaque importante ao longo da trama, né. Exatamente, que possivelmente essa invasão para Marte poderia ser a tal anomalia temporal que foi detectada, né? Então, como foi evitado essa ida para Marte? No caso, a anomalia, o Felga acabou de falar. É essa mulher borboleta aí que não deveria estar aí. Isso. Entendeu? Na verdade, não só a mulher borboleta. É toda a mulher borboleta e esses zangãozinhos aí pequenininhos. Parece que eles estão atrás de Vibranium, mas eles depois aparecem mais pra frente da trama, né? Não, não. Na verdade, o que aparece mais pra frente na trama que você tá confundindo é com as não é abelha, são insetos atemporais que são controlados pelo Jaqueta. Isso, é. O Jaqueta consegue controlá-las. Ah, então só me corrigindo aqui de uma coisa, eu falei que eu não sabia que época o Relâmpago Vivo será antes ou depois dessa história que ele tinha se tornado Vingador. Então foi antes, foi em 1992 que ele virou Vingador, mais ou menos na época da Operação Tempestade Galáctica. Tempestade Galáctica. E foi muito breve. A Tundra e o Killgraven são dois personagens que sempre apareceram como se fosse de futuros distópicos ou por aí vai, não necessariamente ligados com o universo 616, entendeu? Então, eu não sei, mas provavelmente é a primeira vez que o Killraven é colocado aí como um personagem da nossa cronologia, tá? E aí aproveitaram e colocaram ele com o escudo energético do Capitão América, né? Isso, ele tá com aquele escudo de energia do Capitão América da época que o escudo dele havia quebrado, antes daquela fase. A época que o Buzek escrevia, né, os Vingadores, isso. Com o George Se não me engano, é isso. Tanto é que na história que ele recupera o escudo, eu lembro disso, era já, acho que a primeira vez que o Andy Kubert desenhou a série regular do Capitão América, que é que o Garra Sônica é que reconstrói a estrutura molecular do escudo. Bom, aí aqui, que as próximas três histórias que seguem, elas acabam ficando bem fechadinhas para colocar tijolos para explicações finais, no grande final desse Vingadores Eternamente. Quando eles voltam às três linhas temporais, eles decidem agora que eles vão ter que atacar diretamente o Immortus, né? Isso. Então eles pegam uma nave parecendo uma raia do Kang, né, que tava lá na Esfinge, e aí eles montam isso aí que vão em direção ao Limbo. Agora sim, Limbo, não, Limbo... Não, então, a raia não é isso, não. Quem montou a navezinha pra eles irem até o Limbo foi a Soprano. Foi a Soprano? Ah. É, foi um veículo de luz sólida, né? Você tá até falando. Luz sólida, eu não percebi que ela montou, não, essa parada, não. Sim, eu só vi aqui, isso mesmo. Aqui. Tá bom. Isso. Então aí eles vão pra o limbo, eles atravessam no meio do caminho, eles veem um monte de flashes esquisitos, que eles vão tentar entender depois, né? É, tá vendo visão com tocha humana original. Isso. É, depois ele vê o enfim, eles vão vendo umas visões de histórias dos Vingadores nesse túnel do tempo, né? Isso. Aí o Immortus traz os Vingadores pra atacar, várias cenas. Aí eles chegam num castelo, no templo do Immortus lá, e aí tudo é estranho, tudo se modifica, o próprio castelo, o próprio lugar muda de forma, eles ficam meio perdidos. Em algum momento eles caem daquela parada muito louca lá, e aí começam a praticamente viver pesadelos próprios. Como eu falei, são Vingadores alquebrados, Vingadores com problemas pessoais, né? E aí Capitão América tá naquele momento bem desmotivado, do símbolo da América, por aí vai, ele acaba encontrando uma versão do Sargento Fury. Não é nem do Coronel Fury, do Sargento Fury. Que com o tempo, à medida que ele vai conversando, aquela visão do Fury começa a evoluir para os tempos modernos, né? Mas é ali naquela meio daquela conversa que ele vai ganhando um pouco de motivação da função dele, né? Mesmo apesar de tudo que ele viu em Império Secreto. O Jaqueta Amarela, ele vai finalmente perceber, se dar conta de que ele é realmente o Hank Pym. Então, todas aquelas loucuras que as pessoas estavam falando na cabeça dele, que ele não acreditava, é real. E aí ele fica altamente incomodado com aquilo. E aí ele diz, rapaz, eu não quero me tornar esse outro Hank Pym aí, não. Eu quero ser quem eu sou mesmo, né? A Janet e o Golias, eles são realmente separados, mas eles começam a ouvir vozes, né? De momentos de conflito, conflitos conjugais que tiveram no decorrer do dia, né? Eles vão ouvindo aquelas coisas lá, meio que vão enlouquecendo eles. A Soprano, ela começa a lembrar do tempo dela de vilã e começa a ouvir um monte de pessoas do passado, assim, julgando ela, né? E ela fica lá ouvindo, incomodada. É, tem certas curiosidades que eu nem sabia, mas eu não sabia que a Soprano era ex-namorada do Ankar, né? O gritador, aquele herói B, por aí vai. Aí até o momento em que a coisa começa a se reverter um pouco, de alguns desses personagens tomar a dianteira. Por exemplo, Genisvel, ele, pra livrar a Soprano dessa confusão mental que ela tava, ele aparece e beija ela, e depois acaba revelando que eles eram amantes na linha temporal dele, né? Isso, que no futuro, exato. O Clint Barton, que só tava brigando com o tempo, mas que o Clint Barton não tinha problema nenhum, né, pra se resolver pessoalmente. Ele consegue derrotar o Tempos, mas aí depois ele vai lá e consegue achar onde o Capitão América tava, e aos poucos as pessoas vão se libertando, né? A única pessoa que parece não se resolver muito bem aqui é o Jaqueta Amarela. O Jaqueta Amarela parece que ele tá decidido a não ser mais o bonzinho da história aí e faz um acordo com o Immortus. Olha, veja só. Immortus, você me garante em que eu continue sendo o que eu sou, não seja aquele babacão, e eu fique com a mulher da minha vida. Aí o Morte, beleza, se for só isso, você fica, me ajuda aqui. E aí ele disse que ia se ajudar. Enquanto os outros Vingadores conseguem escapar daquela prisão de medos, de coisas do passado dele, e a única coisa que eles conseguem fazer é fugir dali, e aí sim, quando chegam lá na Esfinge de volta, eles percebem que o Rick Jones tinha sumido. Isso. Mas aí acontece mais coisa aí, eu vou deixar pra depois. Voltando um pouquinho do que o Coveiro falou, nessa parte da briga, no começo desse podcast, o Coveiro havia falado que esse Clint Barton, ele já não tinha, posse mais do soro do Hank, das partículas Pym, para poder se tornar um gigante, e ele era uma versão do ex-gigante. Na verdade, esse era uma carta na manga que ele estava escondendo dos Vingadores até o momento dessa revelação, dessa briga com o Tempos, que para poder vencer um Tempos, ele utiliza as partículas Pym, que já eram poderes que ele estava escondendo, ou seja, ele usou tanto as partículas Pym que ele as tinha como um tipo de poder latente, que ele, na verdade, conseguiria ativar ao bem entender dele. Então, até certo ponto, ele escondeu esses poderes dos outros Vingadores, tanto é que ele fala que nenhum Vingador sabe disso, E ele usa isso para poder vencer o Tempus, que até o momento ele estava lutando com o Tempus apenas usando esquivas e as suas flechas. E logo depois da vitória desse com esse cara, o Tempus, o Clint, ele acha um artefato que ele havia visto anteriormente, que é um bastão mágico, que vocês vão ver mais para frente, quando for falar a próxima parte. Ele vai ser fundamental para essa conversa e ele vai ser tipo um plot twist que vai acontecer na volta da Esfinge. Só para complementar aqui, esse cajado, né? Ele é o que é chamado de cajado sincrônico, né? Esse cajado sincrônico tem a ver, né, com a Mantis, né? As imagens, né? Que os Vingadores. Na verdade, assim, todos esses flashes, né? São histórias que o Immortus de alguma forma tá influenciando, né? A gente então tem aqui a história do Visão, né? Que é assim, uma daquelas bagunças cronológicas que ninguém sabe direito explicar, e aqui dá uma explicação muito assim, boa, né? Para aquela questão se o Visão era ou não o corpo do Tocha Humana da Segunda Guerra, né? Aqui então você tem então essa história da envolvendo Amantes e esse cajado que chama de sincrônico, né? Tem um detalhe interessante, né? Quando o Clint Barton cai, né? Lá onde ele tá lutando contra o Tempus, né? Isso. Ele vê quatro estátuas, né? Que são cada um dos momentos dele. Tem uma estátua que, se vocês reparar, ele tá com os olhos vendados, né? Isso, aí, ele tá cego. Diferença que, não sei se chegou a gente ter, assim, não lembro agora, na linha cronológica. Não, mas acabou o Mark Millar usando, você quer dizer? Exatamente, o Mark Millar usou esse Old Man Logan, né? Não, realmente, eu acho que é uma coisa que ninguém esperava, não. Né? Cara, isso foi genial. Então, não, então genial, você não, tem... Mark Millar, né? Porque ele, o Kurt Busiek, com certeza que ele não viaja no tempo, né, Paulo? Ainda, não sei, né? Mas enfim. A gente não sabe. Então... Olha que ele foi esperto em escapar desse início de década, então. Vai que ele sabia. Tem esse detalhe, né, da história. Tem o detalhe da história do Capitão América, o Nick Fury mudando, né? Começando de sargento até chegar no agente da SHIELD, né? Isso. E aqui, né, você vê, né, assim, a todo momento o James Vell parece saber mais, né? Parece que o James Vell é o único que tem noção completa, né, dos fatos. A Soprano, ela conhece o evento, né? A Guerra do Destino, né? Sim. Pela leitura dos arquivos dos Vingadores, né? Inclusive, eu nunca imaginei a Soprano como uma pessoa tão estudiosa quanto tá aparecendo aqui, mas, enfim. Aplicadíssima. Aplicadíssima, leu tudo. Essa fase da Soprano, ele não sabe o que o Kurt Busiek tinha em mente nessa época no Thunderbolts. Mas a Soprano já tava querendo ser uma heroína aí, mudar de vez. Ela gostou, né? Ela e o Matt One, que virou Match 2, Match 3, enfim, eles são os únicos que realmente estão dedicados nessa época a mudar o status quo dele, apagar o passado vilanesco e virar herói. Vai que a ideia dele era fazer com que um dia a Soprano virasse Vingadora mesmo, né? Mas eu acho que o Golias também tava, o Golias do Thunderbolts também queria mudar de vida, não? O Atlas tava na maré, né? É. O Atlas era meio perturbado, né? Ele era meio influenciado na época. Ele seguia meio que uma hora primeiro ele tava seguindo o Zema e depois ele passou a seguir o que a Rocha Lunar, né? Exatamente, ele ia na maré. Né? Então, mas aqui você vê, né? O James Vell, ele tem um panorama diferente da história, né? Ele não parece só saber, mas ele parece prever cada movimento, e ao mesmo tempo que ele tenta evitar... Ele não pode falar porque aquele papo. Não, se eu falar o futuro não sei o quê, blá blá blá, é complexo. É, olha, é porque, na verdade, tinha uma explicação, mas isso foi cortado. É porque ele tirou a máscara uma hora, não era o James Vell, era o Kurt Busiek disfarçado. Aproveitar, já que a gente tá falando nessas coisas aí, já vamos pular pro que seria o próximo capítulo. Vocês estão fazendo um mistério tão grande desse bastão aí, vamos logo dizer, o bastão é outro fantasma do espaço disfarçado, tá? E ele é o nosso grande plot twist aí, pra que no próximo capítulo dessa história aí, a gente descobriu um monte de coisa que o Immortus fez ao longo da história de todos os Vingadores, assim, coisa que a gente sabia e coisa que a gente não sabia, né, de que o Immortus mexeu os pauzinhos, né, durante todo esse tempo, pra influenciar, né? Felga, você tava já com a bola em campo aí. Fala aí, você citou já o principal aí, que é um dos grandes confusões da Marvel, de que quem era o verdadeiro corpo do Visão, e o Kurt Busiek que resolveu isso com uma parada muito lógica. Mas teve outras. Na verdade, eu vou te falar, hein. Fala o que vocês lembram aí. Então, na verdade é o seguinte, quando o Clint Barton resolve quebrar o cajado, porque agora ele não tá falando, né, ele viu ele lá falando, e como aquilo aconteceu no futuro dele e tal, e ele então tenta quebrar o cajado, só que então aí a gente descobre, né, quem são os fantasmas do espaço, né, que são um grupo que tá preso no limbo e que de certa forma vai perdendo suas memórias, vai meio que se tornando quase que aquele conceito de tábula rasa, né, ou seja, depois você consegue colocar qualquer memória neles para funcionar. Inclusive consegue enganar até telepata, só não consegue enganar a consciência cósmica do James Bell. E aí então a gente descobre que tem mais de um fantasma do espaço, né? Inclusive essa parte aqui é bem interessante porque, vamos dizer assim, até acho que o editor que estava fazendo esse cadernado, que no meu caso são os dois volumes da Salvati, ele fala o seguinte: olha, depois que você terminar de ler Vingadores Eternamente, você vai querer comprar mais histórias dos Vingadores. Porque de certa forma, toda essa parte aqui são várias histórias que já saíram em outros cadernados, ou então você tem que caçar os encadernados importados e tal. Então aqui ele começa a explicar todas as as intervenções de mortos envolvendo então os Vingadores, né? Isso. Aqui a gente tem aquela história do Thor salvando um mundo que na verdade ele não estava salvando mundo nenhum, que foi para que o Imortus tirasse o poder de viagem no tempo dos Vingadores. Depois, mais pra frente, ele entra nessa história, né? Da junção, né, do casal, né? Wanda e Visão. Justamente por quê? Porque a Wanda era o que a gente hoje, a gente também já tá discutindo isso muito, né? Que é uma criatura nexo, né? É um nexus de realidade, né? E se ela tivesse os filhos fariam aquele futuro que o Imortus tenta a todo custo evitar, né? Que é o futuro na qual a Terra se torna um império intergaláctico que vai dizimar tudo. Então... Pera lá. Quem é que tá governando o Império Kree Skrull agora? No momento que a gente vai falar no próximo podcast, é spoiler. É bem spoiler. Rocoveiro. Rocoveiro. Cortei teu barato? Cortou. Você vai discutir isso no próximo podcast. Ou não. Agora eu já digo, não participo do próximo, só de ruim. Aqui tem até mostrando aquela cena do casamento, né, de Wanda e o Wanda e Visão, mas junto com a Mantis e com um Kotati, né? Então, isso, é o espadachim e o Kotati. É, tem a forma do espadachim, né? Exatamente. Fala bastante sobre isso, viu? Próximo podcast vai mexer muito nesse angu. E aqui, então, ele começa, né? Ele explica por que ele conseguiu dar essa... Ele primeiro entrou nessa do Visão ter o corpo do Tocha Humana original, né? Depois ele começa a mostrar toda aquela bagunça que, se eu não me engano, aqui, isso saiu em... Tem um encadernado, acho que da Panini, acho que foi a busca de Visão, né? Que eu acho que mostrou todas essas várias partes que estão aqui sendo mostradas, né? Porque isso aqui tudo aconteceu em Vingadores da Costa Oeste, né? É Vision Quest. Cara, isso é muito antigo. É maiores clássicos dos Vingadores 2 ou 3 de 2001, 2002. É antigo pra caramba. Exatamente. Só pra quem quiser encontrar. Maiores clássicos é dessa data. Porque essa história aqui é mais antiga ainda. É 80 pra 90. Sim, ah, sim. Ah, ela saiu no encadernado vermelho da Salvagem da Feiticeira Escarlate também. Tem várias histórias. Imortus supostamente... influenciou os Baduns a invadir a Terra. Enfim, tem várias coisas aí que ele justifica e por que fez isso. É como se ele, a cada momento que ele estivesse criando problemas para os Vingadores dessem um passo para trás para não se tornar um Império Terrano. Exato. E outra coisa que eu queria colocar em ponto antes do Felga continuar é também com relação ao fato do problema que tinha antigamente quando introduziram um outro Homem de Ferro, só que criança, há uma história muito tempo atrás em que a versão mais velha do Tony Stark, que era então atual, ele acaba cometendo ataques dentro dos próprios Vingadores, que ele fica meio mal e tal, quem já viu isso atualmente, ele ataca os Vingadores Vingadores, e para poder resolver esse problema do Tony Stark, os Vingadores voltam numa linha temporal, numa realidade, e trazem um Tony Stark novinho. E esse Tony Stark novinho cria uma armadura e ataca o e vence o Tony Stark, entendeu? Tony Stark que acaba morrendo. O nome dessa coisa a gente não lembra. A gente finge, a gente é que foi okay. O Cristal da Eternidade. Exato, não, mas foi manipulação pra... do Ken, do Immortus. Aí só pra explicar o quão boa essa história. A Sacre veio pra corrigir essa história. Foi mesmo. Pior que foi mesmo. E Massacre também é outra coisa que o Immortus teve algum dedinho. Exatamente. O Império, na Guerra Christia, né? Em Operação Tempestade Galáctica. Enfim, é uma boa, porque várias situações em que... bem embasado alguns conflitos Vingadores, né? O Kurt Busiek deu uma densidade aqui, né? Deu uma justificativa para várias coisas que eram meio esquisitas. E corrigiu algumas dubiedades, né? Eu acho que de tempos em tempos é bom existir um Vingadores Eternamente para explicar umas... o corpo do Tocha Humana de Schrader. Exato, todo o plano, né? Inclusive, finaliza basicamente pós-massacre, né? E com essa história que acho que eu não sei qual ligado pelo Cristal da Eternidade também, né? Porque é uma daquelas coisas que não devia ter sido escritas, né? E quando ele tenta o Fantasma do Espaço, termina, quem todos os Vingadores ali presentes, mascando aquele chiclete que ele fica ali, né? Pra aquela coisa com isso aí, uma higiene pra caramba. Aceita aquele chiclete. Do Pacheco. Tá brincando. Isso é sugerido pelo Pacheco. Checo, ele que sugeriu e eu busquei a ideia, e aí ficou. É. E aí, então, só pra finalizar, então, tocou aqui, então ele explica, né? Todo, vamos dizer assim, o grande plano do Immortus é evitar que a Terra vire o Império Terrano ou vire um Império Conquistador. Seria eliminar os Vingadores? E isso sempre coloca em problema com os três guardiões lá do tempo. Esses guardiões. Eram bases históricas, acho que ele foi do Quarteto Fantástico. A Marvel ia levar um processo fodido. Ah. Mas tá aqui, ó, criadores, Mark Gruenwald e Ralph Macchio, o Karate Kid, apareceram primeiro em Thor 282 de 79. Se eu não me engano, era uma história da TVA também. E outra coisa, Felga. Cara, droga, eu tinha piada perfeita pra fazer com o Felga, acabei esquecendo. Que horror, droga. Maldito Immortus, apagou da minha mente. Essa história que ela aparece também o Tempos. Então aparece o Tempos, aparece um fantasma do espaço, aparece o Immortus, aparece os Timekeepers, né? Que inclusive tem nome, eu não sabia. Ast, Vort and Zat. E esse. Ou seja, o Gruenwald tava só dando cabeçada no teclado. Tá. Né? Então, enfim, resumindo então toda essa bagunça aqui. Todo o objetivo era evitar que os Vingadores se tornassem, né? Ou a Terra se tornasse um império que fosse o massacre. Tudo isso aqui se fala. Cara, lembrei. O plano do Immortus é porque o Immortus leu Asimov. Todo esse plot é idêntico ao Fim da Eternidade. O Fim da Eternidade, só resumindo a história. É um grupo de... protetores do tempo que querem impedir que a Terra atinja o ápice da tecnologia e consiga expandir pela galáxia inteira. Aí por isso eles ficam mexendo no tempo, sempre apagando as linhas temporais em que alguém consegue fazer uma evolução tecnológica que leve a viagem no tempo. O Immortus estava ali nas imóveis, legal, vou fazer isso com os Vingadores. Sei, tô entediado mesmo. Na verdade, quem fez isso, na verdade, o Immortus era só o agente dos Timekeepers, né? Dos Guardiões do Tempo, né? Isso aí, os três Timekeepers eram o Isaac, o Asimov e o Kurt. E o Kurt? Asimov, Zant. Então, enfim, só que aí toda vez que o Immortus dava, os Vingadores acabavam avançando um passo e dava alguma coisa. Por exemplo, essa história maluca do Homem de Ferro, né? Então é isso. Bom, ainda nessa terceira parte aqui, já adiantando um pouco, não me detendo muito para não ficar um podcast grande, e tem na edição 9, do mesmo jeito que a edição 8 foi falando e focada no Immortus, a gente vai ter o lado do Kang. E aí, para quem não conhece muito do Kang, quer buscar onde ler tal história que é curiosa e por aí vai, ele é uma boa... lista, um bom resumo, vamos dizer assim. Até, claro, essa edição aqui do onde se passou essa história nos anos 2000 e pouquinho, né? Então a gente tem o Kang no seu palácio, meio que esperando o próximo passo, querendo saber o que o Immortus vai fazer pra saber onde vai atacar, né? E ao mesmo tempo ele vai refletindo da sua vida até aqui. Então tem um pouquinho pra deixar na dubiedade aquela história de que se ele é descendente do pai do Reed Richards, né? Do Nathaniel Richards, se ele é descendente do destino, tem aquela dúvida que permanece. Tem a primeira missão dele, que ele primeiro aparece realmente numa história do Quarteto Fantástico, como Ramatut, que até então não se falava em Kang. Ele era um viajante do tempo que realmente decidiu voltar ao passado para dominar o mundo, ou ser um conquistador em épocas mais fáceis, mais simples. Depois tem aquela breve aparição dele, acho que com... Ele cita que é o Cinturão Vermelho, não sei se a tradução era essa realmente aqui. Aqui foi essa. Foi? Foi Cinturão Vermelho. Isso, aí depois aparece ele como realmente como Kang. Tem também a história complicadíssima dele com a Ravonna, que é considerado o amor da vida dele. Aí tem aquela loucura completa de que a Ravonna, em uma linha temporal, ela realmente quase morre. Ele manda prender ela em êxtase até encontrar uma cura. E nessa única edição, ele foi talvez a primeira edição em que ele lutou ao lado dos Vingadores, né? Pra combater os vilões maiores. Teve briga dele como Kang contra uma versão dele, Ramatut, que não era a versão Ramatut do passado, mas é uma versão Ramatut do futuro, que ele ainda ia viver. Tem outra versão de linha temporal em que, na verdade, o Kang morreu e a Ravonna ficou viva. E aí ele se junta com essa Ravonna para os dois estarem governando Cronópolis, e era que estava até então. Enfim, tem várias histórias aí costuradas para quem quiser saber por que ele se meteu na história da Madonna Celestial, que era a história da Mantis, ou porque ele criou várias situações e quais eram as motivações dele na perspectiva de Vingadores Eternamente, né? De ser aquele tipo de vilão em que, segundo ele mesmo diz, né, a origem dele, ele vivia num futuro tão perfeito, tão pacato, que ele ficou entediado e foi querer conquistar o mundo em outra linha temporal mais turbulenta, né? Era sempre nessa visão aí. Chega, então, um momento em que ele conta por que ele quer ser contra o Immortus, ele renega aquela subserviência que o Immortus tem para os Timekeepers, Cosmic Gene, como o Paulo falou aí, tava falando errado, me desculpa aí, fãs de Doctor Who, né? E aí ele até comenta que enquanto Immortus aceita tudo como se fosse um cãozinho dos Timekeepers, ele não. Ele nem acha que os Timekeepers são deuses. Eles acham que eles são seres, enfim, poderosos, com tecnologia muito forte, mas que toda tecnologia pode ser superada. E ele, como a versão dele, né, como Kang Conquistador, não admitiria que em algum momento do futuro ele fosse aquele mané, que ele vive chamando, né, aquele acadêmico. Eu detesto aquele acadêmico, é como se fosse o Kang Bullying, outra a versão dele nerd, né? Não, enfim. Cara, o Kang é um grande adolescente, ele não quer virar o adulto responsável. É, né? Exato. Se bem que aqui ele acaba virando, na verdade, um cara, não talvez por ter planejado isso desde o começo, né, mas ele acaba sendo responsável da história. Que o Immortus é que acaba sendo tão cãozinho que se dá mal, né? Enfim, ao final dessa edição é basicamente, que é pra fechar esse terceiro bloco que a gente tava falando, é pra dizer que o Rick Jones, quando desapareceu da Esfinge, ele foi lá pra junto do Kang e com a Inteligência Suprema, os dois se uniram pra tentar salvar os Vingadores e atacar o Immortus. O Rick Jones ficou até tão nessa espaçonave parado. E ele acha que ele não, que ele tem que ficar parado, que ele tem que ir para ativa. Ele tinha acabado de recuperar os poderes de voltar a andar aqui, né? Coisa que não estava há muito tempo. E aí ele diz, vamos atacar. Eles pegam uma motoquinha muito maluca do Kang e partem lá para onde estão o Immortus. Que eu não sei, o Immortus estava no limbo de novo? Que não sei. Mas enfim, no próximo bloco a gente fala sobre isso. Então, eu só quero comentar um ponto rapidinho, que não só nessa parte onde vocês onde é contada a história, onde o próprio Kang se vê em uma auto-reflexão sobre suas origens e de como isso poderia levar, em uma das realidades, né, levar ele a se tornar o Immortus, né, porque essa é uma da filosofia dele, é não se tornar aquele acadêmico. Uma parte da história também conta como foi a origem dos Timekeepers, dos Guardiões do Tempo. E nesse momento em que o próprio Kang fala que ele estudou os eventos e viu como eles se tornaram, os Timekeepers também se revelaram para o Kang, né, e deram essa oferta para ele de poder ajudá-los a não deixar com que a humanidade se evolua a tal ponto de poder acabar com toda a ameaça da existência dos Timekeepers, né? Tipo, pelo fato deles saírem e chegar devastando planetas e planetas de modo imperial e possivelmente até encarar também as várias linhas temporais e viajar pelo espaço-tempo e isso também acabar com a existência deles. E outra coisa interessante também que eu queria colocar um pouco mais atrás é que, em questão mais visual, o Carlos Pacheco gosta muito de usar aquela imagem quando ele se refere ao Castelo do Limbo. O Castelo do Limbo, ele é tão instável que até mesmo visualmente, a cada momento que ele fala aqui, que a cada momento que você pisca o olho, ele toma uma forma. E para poder colocar isso de forma mais lúdica, o Carlos Pacheco utilizou para poder criar uma das câmaras, né, que é onde fica preso a Janet e o Hank Pym, ele usa a estrutura arquitetônica do castelo do artista gráfico chamado MC Escher, que ele cria aquelas escadas que você, dependendo do ponto focal que você olha para a escada, ele pode tanto subir quanto descer e ir para os lados. E o Pacheco gosta de usar muito isso para poder se referir ao Limbo, né? Porque o Limbo é completamente isso. Você não tem uma noção de o que, que é tempo e espaço, né? O que, que é certo, errado, o que, que é cima, para baixo, para direita ou esquerda. Você perde toda a noção de tudo por ali, né? Então isso é uma questão narrativa também que o Pacheco gosta de usar muito para referir ao Limbo. E é um gênio nesse ponto. É isso. Só uma coisa, né? Essa parte da história do Kang é assim, para quem quer conhecer o personagem, eu acho que essa é a melhor etapa mesmo, porque aqui tem um baita resumo da vida do personagem, né? E depois ir atrás das histórias, né? Na verdade, assim, o Busiek e o Stern amarram aqui pelo menos, sei lá, uns 20, 30 anos aqui de cronologia, né? Que aqui tem várias histórias, vários momentos, né, do Kang, né? E é legal a perspectiva que coloca essa, né? Porque ele é um viajante no tempo, e ao mesmo tempo ele quer evitar um destino, né? Porque ele sabe que o Immortus é uma versão futura dele, né? E ele quer evitar isso a todo custo, né? E aqui, pô, você tem então... Mas você vê que tem sempre uns momentos que, quando ele percebe que tá próximo de virar, ele joga tudo pro alto e começa do zero, né? Então, por exemplo, ele se torna um grande administrador de um império transcronal, que ele fala, né? E, mas, ao mesmo tempo, quando ele percebe que ele está se tornando mais administrador do que conquistador, ele pega e joga tudo pro alto e tal. E, ao mesmo tempo, essa briga que ele entrou agora contra os Timekeepers, né? Foi uma grande motivação dele, né? Eu acho que essa história aqui, né? Ela define muito bem o personagem, né? Então ele pega vários momentos do personagem, pega várias situações e dá uma coesão muito, muito bacana, né? Eu acho que dá pra, como você falou, né? Como a Marvel já tá engatilhado os planos pra ele, né? Muito possivelmente essa história talvez seja o grande resumão para você apresentar para uma pessoa. Olha, você quer saber quem é Kang? E ao mesmo tempo quebra, você quer saber os principais fatos dos Vingadores nos últimos 50 anos, né? Acho que é mais ou menos isso que isso aqui alberga. É Vingadores Eternamente. 50 é muito, mas uns 40 talvez. E na verdade precisa atualizar, né? A gente já tá com 20 anos de atraso aí. Não, verdade. 20 anos de atraso. Enfim, eu vou resumir o final dessa minissérie, juntando a edição 10, 11, 12 daqui, com uma coisa só, que praticamente ela é por si o que em todo momento aqui estão definindo como uma guerra do destino, né? The Destiny War, né? Aqui os Vingadores estão presos lá no Limbo, e em um determinado momento eles acordam numa linha temporal em que eles estão lutando contra aquele exército terrano, lá que aparece lá no primeira cena dessa minissérie. E sofre pra caramba que eles falam assim: nossa, os Vingadores estão atacando a gente, mas por que não estão reconhecendo a gente? Não, porque eles estão enxergando eles por modificações, né, do próprio Immortus. Eles estão enxergando como se fosse a versão dos Guardiões da Galáxia. E muita gente está se perguntando aqui, tá bem diferente do que eu vi do cinema, sim, claro, mas da primeira versão lá do original dos anos 60, né? É porque aqui já tá com o dedinho do Guardiões da Galáxia, do Jim Valentino, que tem um Vance Astro com escudo. Você vê que o Starhawk tá separado da versão feminina dele, entendeu? Os uniformes estão aparecendo aqui. Inclusive tem a Nick aqui, ó. A Nick também é uma versão do Jim Valentino. Então, são os personagens de agora, tá? Se você estiver um pouco perdido, o Jim Valentino ficou com o Guardiões da Galáxia, uma sequência de revistas muito boa, com acho que mais de 30 edições, e talvez pudesse até ter se conectado aqui, né? Ficou um pouco descontinuado no final, mas tem muita relação, né? São personagens, inclusive, do futuro, né? Enfim, depois eles são retirados dessa realidade em que... ou são despertos, vamos dizer assim. E aí o Immortus usou aquele ponto para explicar por que que ele estava fazendo aquilo, né? Por que que estava eliminando algumas realidades ali. E aí começa a grande questão de explicar qual o plano, de fato, dos Timekeepers, né? Eles estavam querendo eliminar algumas realidades, o máximo que fosse possível, de linhas temporais alternativas e por aí vai, o mínimo possível para que eles pudessem continuar existindo, porque eles foram criados e toda a função deles é cuidar da linha temporal, foi a função que eles foram criados por um ser antigo que chama o último ser vivo da eternidade. Eternidade deveria ter sido, acho que, um plano posterior a esse, sei lá, na mitologia aí dos Timekeepers, né? E aí começa a grande questão. Final dos tempos, né? É o último momento antes do sol se apagar. E aí começa a grande questão. Até então, o Immortus estava concordando, mas em determinado momento ele fala que mexeu na linha temporal ao longo de todo o tempo até aqui para poder colocar os Vingadores, digamos assim, adestrados para não se tornar o Império Terrano, que se não fossem mortos, os Vingadores iam ser os malvadões da história, né? Só que aí há uma divergência, porque o trio lá do Timekeepers falou assim: não, mas, cara, a Terra é uma desgraça. A Terra é muito preocupante. Essas realidades que a gente quer que fique aqui, não deve ter a Terra, não, porque os caras lutaram para correr o Galactus, que história é essa? Meteram o dedo na cara de Celestial. Aí citaram até um evento que ainda vai acontecer, que é Infinities. O Infinity, só quem sabe o que é isso de fato, seria o Genis Vell, que seria uma coisa do futuro que realmente nem chegou a acontecer. Pelo menos eu não me lembro. Ou então é aqueles bilhões de infinitos do Starling. Resolvido o problema cronológico. Isso, que eles falam aqui das maquinações dos infinitos. Então são seis infinitos. Tá supondo que o Kurt Busiek tá viajando no tempo. E é mais fácil ser uma coisa relacionada com o Star Brand. Porque tem o símbolo do Star Brand na mão aqui saindo, do Stig. É verdade. Então, é uma coisa que realmente existiu. A não ser que você considere infinito o infinito do na verdade, do Hickman, não do Jim Starlin, né? Os infinitos aí. Foi o que eu pensei, na verdade. Mas aí gente, a gente tá no Kurt Busiek que não viajou no tempo, pelo amor de Deus. Não, uai. Vamos plotar isso. Erege. Você não sabe. Enfim, a história começa a ter uma racha aí no momento que o Immortus começa a recuar, e aí vê que os Timekeepers não vão deixar a Terra livre. O próprio Hank Pym, jaqueta amarela aqui, quando sabe que um monte de realidade vai ser apagada e muitas pessoas vão ser mortas, bate uma consciência assim de última hora nele e diz assim: pô, se for desse jeito, não vai dar não, então vou pro lado dos Vingadores de novo. E aí, em determinado momento, você vê que tem uns picos de alteração dos Vingadores, que de vez em quando aparecem umas fagulhas assim, como se fosse a energia a Destiny Force, né? A força destino do Rick Jones estivesse fagulhando neles, né? E aí é um homem que chega lá da... abre o portal lá, chega o Rick Jones, o Kang e a Inteligência Suprema montado nessa mega motoca espacial louca aqui pra brigar, né? Pra libertar os Vingadores e pra dar uma coça no... Até então o Kang queria bater no Immortus também, não sabia que o Immortus tinha virado de lado, e também dos três Timekeepers. E aí começa aquela coisa insana de quadro a quadro, né? Dos Vingadores. De um lado, os Time Lords, né? Os Time Lords, os Time Keepers, eles começam a liberar Vingadores das linhas temporais que os Vingadores ficaram malvadões, né? Ou de uma forma distorcida. Ou de linha temporal, inclusive, que o Morto já tinha apagado. Que vale ressaltar, né? Em determinado no Capitão América. Capitão América, não. Acho que é o Hank Pym, não sei quem pergunta. Quantas linhas temporais os Vingadores criaram, ficaram malvadões, assim? Aí ele... Não, foi o Capitão América. É. Aí ficaram em 48%. É, porra! 42. Menos de 50%. Ô, oh, louco, a culpa é da gente? Aí ele começa a citar outras pessoas que fizeram mal aí, não, coisa. E os Time Lords, ah, foda-se, a gente quer olha, isso. Olha, mas se você for considerar o 616, já dá pra gente considerar que eles ficaram malvados em X-Men vs Vingadores. Temporariamente, bom, temporariamente. Enfim, no meio dessa traição aí do Imortus, o Imortus tentou tomar o cristal lá, Eterno, acabou sendo apagado literalmente daquela linha temporal. Sim. Aí, enfim, a gente tem dos dois lados. Aparecem os Vingadores, como eu te falei, do mal, os heróis do mal, e depois do outro lado, o Rick Jones não consegue acessar naquele momento toda a plenitude da Força Destino. Mas aí ele descobre que o Genisvel, tchan, já estava naquela fase em que... A gente só vê depois na época do Peter David, né? Em que o Genisvel estava vinculado ao Rick Jones. Só que o Rick Jones era velho, sem um braço e com uma cicatriz no olho. E aí, quando os dois Rick Jones se juntam, ele consegue liberar a Força Destino para liberar Vingadores do outro lado em várias realidades que são Vingadores do bem. Então fica um monte de herói do mal contra um monte de herói do bem e aquela confusão de porradaria a todo lado. O Libra, em determinado momento, também é usado como arma pela tria de lá de Timekeepers. Enfim, tá cheio de easter egg. Na minha edição aqui, que é uma edição americana, em cada quadro gigante que tem um monte de personagem, tem um monte de lixo aqui dizendo de que linha temporal tava. Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui nesse podcast. Sei que alguns de vocês vão querer citar uns que acharam curiosos ou não. E enfim, começa a época da porradaria. Daqui a pouco eu volto para dizer como é que isso aqui acaba. Olha, teve algum momento em que o Busiek do passado chegou com o Busiek que tava escrevendo isso aí e disse: duvido que tu consiga fazer isso de novo. Aí o cara, depois eu pago essa aposta, foi lá e fez Vingadores versus Liga da Justiça 4, que tem a mesma coisa. Que duplicado, porque aí pegou todo mundo a DC também. Pois é, né? Foi o Busiek que escreveu essa história, inclusive, né? Marcos Pedro, eu sei que você vai querer falar bastante sobre esse plot aqui, e aí depois eu volto para falar aqui sobre esse final. Então, na verdade você falou bastante coisa, porque esse plot final, ele é um momento catártico que a gente até chega no cinema, que a gente está assistindo aquele filme dos Vingadores, que tem muito planejamento, e a gente espera muito para aquela cena final em que tem aquela mega porradaria. Isso te lembra quando você foi assistir Vingadores Guerra Infinita e quando foi assistir Vingadores Ultimato, que tem aquela linda cena de batalha maravilhosa com trocentos personagens na tela? Pacheco fez a mesma coisa com essa história aqui, só que ainda colocou uns easter eggs muito interessantes também, que remontam a personagem que ele criou quando ele ainda estava fazendo trabalhos para uma editora espanhola, e ele co-criou com mais algumas pessoas uns grupos, e ele colocou no meio ali, mas tipo, nada que vai fazer muita diferença. Mas essa parte aqui, ele, na verdade, quando... voltando um pouquinho na história, em algum momento, quando antes naquele momento em que os Vingadores estavam conversando com os Timekeepers, com os Guardiões do Tempo, eu vou usar aqui um recurso que o Paulo falou quando estava assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, que eu achei interessante e aqui vale também ser usado. O Talk no Jutsu não funcionou com os caras, entendeu? Porque os Vingadores começaram a tentar protelar as decisões dos Guardiões do Tempo, porque os Guardiões do Tempo estavam querendo eliminar todas as linhas, todas as realidades onde era 100% de chance da raça humana poder expandir o seu império e poder acabar com a existência deles, né? E aí foi o momento que entrou a pergunta, se não me engano, acho que foi, não sei se foi do Hank Pym ou do Capitão. Um Hank Pym gigante, tá? Porque o outro Hank Pym, o Jaqueta Amarela, estava munido de todas as armas dos Vingadores e estava do lado dos Guardiões e do Imortus. Aí eles vão e falam, é, 40, são 42%. Aí eles vão e falam, pô, você quer acabar com toda a humanidade por causa de 42%? E as outras vidas humanas? A gente não leva isso em consideração. E aí começou a tentar aquele toque no jutsu e acabou que os Vingadores, eles estavam sendo... Não estavam tendo força suficiente para poder ganhar a conversa. Porém, é aquela situação, quando você mira a arma num ponto, você não acerta o alvo, mas você acaba acertando no outro. Estava todo o toque no Jus caindo, resultado no Imortus, que é ele que foi a peça-chave para poder mudar toda a história. Quando o Imortus vira de lado, o próprio também, Jaqueta Amarela, ele começa a perceber que ele tentou fazer uma barganha com... Lá atrás, ele tentou fazer a barganha com o Imortus, que era o quê? Você me dá uma realidade em que eu continuo sendo fodão da Balachita. Eu não quero me tornar esse vacilão do Hank Pym gigante e eu vou casar com a minha mulher, que vai se tornar uma mulher fodona e muito sexy. Quando ele viu que essa possibilidade ia por água abaixo devido à decisão dos Guardiões do Tempo, ele falou, opa, então eu fiz mau negócio. O que, que eu vou fazer? Então dá tempo ainda de eu... Opa, Vingadores, desculpa. Não, não, mas aí você tá sendo injusto. Você tá sendo injusto. Pois, por injusto quê? Assim. Porque, na verdade, os Timekeepers garantiram e Imortus garantiu que essa linha temporal tava dentro do acordo, ela ia permanecer. Realmente houve um momento mínimo de redenção aqui do Hank Pym Jaqueta Amarela, em que ele disse que essa barganha não valia eliminar várias vidas de outras realidades. Foi um momento de lucidez única aí dele, que virou um bonzinho momentâneo, né? Não dá pra você botar nas costas dizendo que só foi por conta da barganha que não ia dar certo, não, porque a dele tava garantida. Pois é, mas como vocês falaram, né? Que não podia. Eu não gosto desse personagem. Ele é muito filho da puta. Esse personagem. Você tava botando aí. Mas de qualquer forma, como foi falado, ele viu que não teria muita vantagem da barganha e ele voltou a mudar de lado. Só que, como o Paulo havia falado lá atrás, a barganha tava dele, tava garantida, porra. Deixa de pois buscar. É, mas voltando um pouco lá atrás, nesse mesmo momento em que ele tava se voltar contra os Guardiões do Tempo, a força do destino começou a se manifestar nele. E no que ele se manifestou nele, ele focou a energia nos Vingadores. E nisso eles tiveram força suficiente para se livrar das amarras dos Guardiões do Tempo. E nisso foi a reviravolta e foi para começar o ataque. Nesse momento que eles iam para poder atacar os Guardiões do Tempo, chega de triciclo mega turbinado tecnológico, pilotado por Rick Jones, com o Kang e o cabeçudo da Inteligência Suprema. E nisso começou a grande batalha entre os dois. Cada lado conjurou os seus Vingadores. E um detalhe interessante é que do lado dos Vingadores do Mal, existem uns Vingadores que eu li, não sei se isso é um what if, mas tem uns Vingadores aqui que é da época do Faraó, que é da época do Ramatut, em que o Kang, ele era o líder dos Vingadores. E essa versão aqui da frente aqui é o Kang. E ele era líder desses Vingadores que eram completamente perturbados. Essa personagem aqui que vocês estão vendo como se fosse a Photon, se eu não me engano, é a Tempestade. Entendeu? E isso aqui... É a Tempestade? Não. Se eu não me engano, é a Tempestade. É uma versão alternativa da Photon. Que, na verdade, quem se tornou foi a Tempestade. Se não me falha a memória, eu vou dar uma pesquisada depois e vou conferir. Mas, se eu não me engano, é isso. Porque essa versão dos Vingadores é completamente distorcida. Entendeu? E eles eram da época do Egito. Eles, tipo, são um monte que é um egípcio. E é interessante, porque justamente o Pacheco colocou essas versões dos Vingadores para poder já começar o grande, uma página dupla de muitas páginas duplas depois de combates, entendeu? Outra coisa interessante que a gente vê aqui, nessa segunda página dupla aqui que o Pacheco desenhou, com os personagens já que são mais voadores e alados, lá no cantinho esquerdo, embaixo do Senhor do Fogo, que esse personagem gigante aqui que está segurando o cetro de fogo é o Senhor do Fogo. Ele é um personagem antigo, apareceu poucas vezes nas revistas da Marvel. Então pouca gente sabe da existência dele, mas se eu não me engano, acho que ele já foi até um Arauto do Galáxia. Não, ele começou como Arauto do Galáxia, é diferente. E todo fã do Aranha conhece ele porque levou uma surra do Aranha. Nossa, que bucha. Então embaixo, Deve ter dado. Não, mas o Aranha tava com o poder do Capitão Universo, né? É. Tava não. Foi sem o poder do Capitão Universo. Foi o Tom DeFalco, ele não teve nem coragem de explicar como foi que o cara venceu. Só disse que o Aranha chegou uma hora lá, ele gritou: Leroy Jenkins! Saiu dando uma porrada no cara até que os Vingadores chegaram. Olha, ele desmaiou faz 10 páginas. Que legal. Embaixo dele tem um personagem ao lado aqui que poderia parecer com o Falcão de Aço, mas não é. É um personagem chamado Drake de Ferro, que é do universo de quadrinhos desenhado pelo que eu havia falado, que foi co-criado pelo Pacheco, que é do chamado Iberia Inc. ou Iberia Incorporation, alguma coisa assim. É, não só essa parte, mas mais pra frente também nós temos mais outros personagens espalhados desses mesmos personagens, que estão só em alguns pontos escondidos, mas não só do Ink Iberia, tem de outros personagens também, de trabalhos que o Pacheco meio que ajudou a co-criar e trabalhou também ao invés, quando ele não estava trabalhando para a Marvel. Então ele era um personagem que... Ele era um artista que estava em ascensão na época que estava desenhando esses personagens. E aqui ele viu uma oportunidade. Que tipo, como ele tinha que fazer várias mega páginas de combates enlouquecidos e bem cinematográficos de entre personagens, entre heróis e vilões, então ele colocou esses personagens como easter eggs para que tipo, o público dele espanhol poder olhar e falar assim: eu conheço esse personagem. Eu conheço aquele outro personagem. Entendeu? Então ele tem vários tributos que ele fez aqui, não só tributos ao próprio Alex Ross, que tem esse Pantera Negra felino, que é da Terra X, e tipo, mas tem vários personagens aqui de várias linhas temporais dos Vingadores. Então isso aqui foi um deleite. Eu fico olhando pra essas partes e fico pensando: meu Deus, quantos dias o Pacheco deve ter levado pra desenhar essa porra? Porque é muito detalhe. Então assim, é uma homenagem também ao próprio... George Pérez, que ele é o artista que é muito mais conhecido em fazer personagens que tem muitos personagens em painéis, né? As páginas onde está o Wally, né? Isso, exatamente. Então isso aqui é um deleite pra vocês brincarem. Só uma coisa aqui, né? Vingadores Eternamente de 98, pelo que eu li aqui. Terra-X é de 99. Pois é, mas... Tem um detalhe aí, não. Jô. Terra-X, apesar de ter demorado pra sair, ele foi... Os sketches dos personagens concebidos. Foi uma ideia da Wizard e que o Alex Ross fez como é que seria a versão da Marvel do futuro distópico da Marvel. E aí demorou-se muito para fazer, porque ficou naquela, seu contrato de se o Alex Ross ia fazer ele mesmo ou não, de quem é que ia ser o roteirista. Então, demorou por causa disso, mas os personagens... eu vi aqui agora. Eu vi aqui, é 97 que surgiu a ideia, né, de Terra-X. Exatamente. Porque assim, o Marcos já falou tudo, né? Aqui é a porradaria desenfreada, né? Que a gente sempre espera naquele ápice da... Vamos dizer assim, né? Perto da conclusão da história, né? É muito bacana, né? Principalmente se você for ficar caçando quem são os Vingadores e tal. As brigas que estão acontecendo, né? E assim, cara, essa parte aqui é mais deleite visual mesmo. É você pegar, tentar identificar quem são os personagens e ficar apreciando mesmo esse monte de página dupla aqui e tal. E é claro, aqui meio que explica, né? Quem o James Vell tava ligado, né? Tava ligado ao Rick Jones, né? Uma versão mais, no caso, né? Aqui mais velha, né? E era justamente o plano do James Vell, era evitar que o Rick Jones, né, fosse pro meio daquela bagunça, né? Ele, de alguma forma, ia interferir, né? Pois mais pra frente a gente vê aqui, né? Ele se joga dentro do canhão, né? Que os Timekeepers, né, os Guardiões do Tempo, montaram e que tinha como principal combustível, né, principal força de energia, né, o Cristal da Eternidade, né? Uhum. Bom, pessoal, aí só pra fechar aqui, depois do meio dessa confusão, que realmente é, como vocês falaram, um deleite visual, a gente tem aqui o final, né? Depois que os Timekeepers destruíram o Immortus, eles tentaram pegar o Kang e modificar o Kang, alterar o Kang pra ele já evoluir pro Immortus cãozinho deles, né? E o Kang, com toda a sua força de vontade, impressionou até a eles, resistiu e continuou como Kang. E não só isso, se voltou contra eles e falaram: ahá, vocês não são deuses, bala pra cima de tudo quanto é lado. Foi aquela coisa fora da tela, mas supostamente você acredita que os três Timekeepers morreram. O Cristal Eterno, que ficou ali boiando, antes do Kang pegar, o Capitão América pegou. O Capitão América ficou na maior dúvida se dava pra alterar alguma coisa ou não, salvar o Bucky. Não sei se matar o Hitler, né? Daí teria como deixar o Hitler inoperante pra poder não ter a Segunda Guerra Mundial. Impedir aquela cena do Império Secreto pra dizer como se os Estados Unidos nunca tivessem manchado sua história. Enfim, teve tentação pra várias coisas pra usar esse cristal pra modificar. Mas ele preferiu quebrar, porque ele é sempre altruísta, né? O Kang ficou putaço com ele, mas aí disse, agora quebrou e é um bem que podia ter sido usado tanto pro bem quanto pro mal, como é que você faz isso e tal, não sei o quê. E aí a gente descobre que, apesar de ter sido morto, né, e o Kang ter prevalecido naquela mesclagem lá que os Time Keepers estavam fazendo, o Immortus renasceu ali dos escombros, né? Primeiro como garotinho e foi envelhecendo até a forma adulta jovem. E aí ele foi dizer que era impossível destruir o Cristal da Eternidade, o Cristal Eterno. Ele vai voltar quando for preciso e quando for necessário. Olha, mas só fazendo a correção que o Coveiro tá falando. Ele tava querendo destruir o Hitler. Ele tava querendo fazer com que eles vencessem a Segunda Guerra, porque tem que lembrar que ele era um espião da Hydra. Talvez o Kurt Busiek estivesse sabendo disso antecipadamente, quem sabe, né? Enfim, o Kang e o Immortus agora, eles não eram mais o futuro do outro. Eles eram, apesar de ser o mesmo, eles eram corpos separados a partir do mesmo. Tipo o corpo do Visão, que é e não é ao mesmo tempo o antigo corpo do Tocha Humana. Então o Kang ficou muito satisfeito agora, porque... quer dizer que ele não é o meu eu futuro, ele é apenas um eu separado, ao mesmo tempo que é e não é, um corpo de Surrender do Kang, é isso? Então tá bom, Immortus, segue tua vida que agora siga a minha, e eu tô feliz, vou procurar meu outro propósito aí como conquistador do mundo, conquistar outra época, tchau, né? Hiper feliz, né? Se mandou, o Immortus também foi pro limbo estudar, ver os erros que ele cometeu de ter seguido os Timekeepers e se voltar pros livros dele. E aí, os Vingadores foram, digamos assim, para seus destinos, né, respectivos. Vamos dizer assim. O único que não realmente não foi o Genisvel. Porque teve esse lance de que o Rick Jones, depois de ter disparado a Força Destino com o máximo poder que tinha, ficou exaurido ali. E aí, para voltar ele ter, digamos assim, a força vital para continuar, o Genisvel, que tá vinculado ao ele do futuro, né, se ligou a ele, ou seja, formou tipo, eles vão me zoar agora pra caralho, uma alça temporal aqui. E que na verdade o Genisvel sempre sabia o que estava acontecendo, porque o Genisvel já tinha vivido aquilo naquele momento, então ele tava naquele negócio. A única coisa que o Genisvel fala em determinado momento é que o Rick Jones haja do jeito certo dessa vez. Eu não sei se ele agiu do jeito certo dessa vez ou não, né, mas parece que sim, né, porque tá com um braço, tá com uma cicatriz e parece que tá tudo normal dessa vez, né? Outros Vingadores foram tudo colocados nos seus devidos lugares, né? Pelo Libra, o Libra não sabia que tinha esse poder, mas pelo visto agora tá com esse conhecimento aí. O Libra também virou um tipo de acadêmico, né? Estudioso, apesar de ser vilão em determinado momento da prisão, ele ficou estudando. É porque ele ficou 273 anos sentado na cachoeira, ele teve muito tempo pra estudar. Eu não entendi a referência, mas tudo bem. O Prano voltou pra sua realidade, onde ela tava nos Vingadores, junto com Jaqueta, o Valete de Copas e a Vespa. E aqui eu tô preocupado, porque se ela tava nos Vingadores nessa época, com o Valete de Copas e a Vespa, ela provavelmente tava numa época quase ali na Vingadores da Queda, então. Ela escapou de se lascar, né? O Jaqueta Amarela voltou no momento pré-casamento ali do ladinho do padre. Clint Barton voltou pro tempo no momento que ele tava meio que perambulando, querendo voltar pros Vingadores. Tinha acabado de voltar da Guerra Chris Crew. Tava com o Hércules ali do lado, não lembro porquê. Capitão América, como a gente sabe, voltou logo após o incidente de Império Secreto. Vespa, Rick Jones e o Golias eram daquela linha temporal. Então ficaram ali mesmo, eles não tiveram nada. E aí o Rick Jones foi testar lá suas duas pulseiras quânticas ali, né, Nega Band lá. Engraçado é que da primeira vez que ele bate, ele fica com a versão daquele momento do Genisvel. Aí, oxi, peraí, o que é isso? Eu tô o Genisvel, mas o Genisvel de agora? Aí ele bate de novo e vira o Genisvel que a gente conhece com a forma e o corpo e que ficou dali por diante conhecido, né? O Genisvel com esse esse tom de pele azulada, preta, meio que parecendo o espaço, né? E, curiosamente, o Libra se afasta, dizendo, ah, você virou mesmo um altruísta, né, Inteligência Suprema, que legal, que bom pra você, você ajuda tanto os humanos agora, e não tem e por nada em troca, né? Aí ele se manda, e aí ele descobre que, na verdade, o cristal do Eterno já se formou e tava ali do lado, nas mãos não, que não tem mão, né, mas na frente do Inteligência Suprema. Não, mas tu tem que lembrar daquela parte no epílogo que o Libra vai treinar um chinês cego. Ei, Vingadores Eternamente é uma história que daqui por diante ela influencia não só as histórias dos Vingadores, que um pouco do que Buzz fez daqui pra frente, ela também influencia a história do Rick Jones com o Capitão Marvel, que teve dois volumes daqui pra frente, foi escrita pelo Peter David. E se eu não me engano, alguém disse que também influenciou, foi consequência direta da saga Segurança Máxima, que envolve Inteligência Suprema de novo, com a vinda dos Kree pra Terra e por aí vai. Então, além de ser uma história isolada muito boa, ela abriu um leque de possibilidades daqui pra frente. Rapidinho, passo pra vocês aí falar um resumão aí do que acharam, do final da saga pra vocês. E antes de concluir, a gente tem um recadinho no final aí. Fazer um resumão rápido aqui, tem umas coisas que eu queria só pontuar. Seguinte, né, essa parte que você comentou, que o Cover comentou sobre o retorno da Vespa, da Soprano, eu também fiquei um pouco intrigado. Porque se essa Soprano é do futuro, significa que pode ser que o Valete e a Vespa, porque a Vespa tá com o uniforme clássico dela, ou pelo menos com as cores, e com o Valete vivo, pode parecer que o Valete era para estar morto, mas se não me engano, nessa realidade aqui, o Valete ele sobreviveu há muitos anos, mesmo passando por problemas que a gente foi nos quadrinhos. Essa história, ele estava vivo. E ele ficou pois vivo. Pois é, mas no Vingadores da Queda ele tinha morrido. Ele estava morto. Não aqui. O Valete morreu no decorrer, depois que eu não sei se o Busk já tava ou quando o Busk saiu, porque teve uma época que o Geoff Johns assumiu, né? E eles o Valete morreu em Vingadores da Queda, porque ele chegou lá todo explodiu e matou um monte de bucha, incluindo Ivy Scott Lang. A segunda vez, antes de explodir, ele tava morto. Sim, ele estava morto, exatamente. O Valete de Copas estava vivo nessa época do Kurt Busiek, que ele não sabia que tinha morrido. Eu gostei muito dessa parte, porque você também relembra algumas coisas do passado do Capitão América, como, por exemplo, e você vê como que o Capitão América, mesmo estando depressivo, ele estando desacreditado, ele ainda consegue ser muito altruísta. Ele tem um poder na mão de poder remodelar todas as coisas, principalmente os fatos que o tornaram ser uma pessoa tão deprimida naquele ponto, e ele escolheu por destruir, apesar que depois o Immortus fala que o cristal ele não é destruído tão facilmente quanto imaginava. E detalhe que a gente não havia comentado, esse Capitão América aqui, ele tem a super força do soro do super soldado, que ele foi potencializado. Então ele, além de ser, ele não tem uma força só sobre-humana, ele tem uma força muito além da sobre-humana. Tanto é que em dos quadros lá para trás, ele consegue levantar uma multidão de pessoas com a força muscular dele. Uma coisa que o Capitão América, se eu não me engano, o atual, ele não teria tanta força para poder fazer esse movimento, entendeu? Esse Capitão América aqui da história, ele é tão forte quanto o Capitão América atual. Então isso é uma coisa interessante. Olha, mas só para explicar pro coveiro, porque esse coveiro de agora não é o mesmo coveiro da linha temporal em que a gente gravou a Inominata do Capitão Englehart. Então, isso aconteceu no Capitão Englehart lá no comecinho, e foi por causa disso até que o Falcão foi falar com a Wakanda para conseguir as asas. Tá, coveiro dessa linha temporal? Obrigado. Vai, Felga. É só resumindo mesmo, essa história, como você falou, ela é meio que um marco mesmo, né? A gente tá aqui saindo, né, de uma saga... Tá meio que reiniciando, né, toda a história dos Vingadores, né? Porque isso aqui se passa bem próximo, né, do final de Heróis Renascem, né? De certa forma, assim, Vingadores Eternamente serve meio que um baita de um resumão, né, dos Vingadores. Você tem, e é uma história que capta bem vários elementos dos Vingadores. São vários personagens, tem o Kang, tem o Immortus, que são, assim, dois personagens, né, bastante frequentes nas histórias. Você tem toda essa questão dessa viagem no tempo, mas de uma forma bem diferente mesmo. É como se fosse realmente resumir toda a história dos Vingadores, né? E aí você tem umas coisas que realmente parece que devia ser plano do Busiek pro futuro, mas acabou não rolando, né? Por exemplo, James Vell e a Soprano, né, como os Vingadores, essa etapa, como falou, tá bem... E até pelo fato de falar no princípio do século XXI, quer dizer, então, se a história termina... Se essa história que termina no final do século XX, né, dos Vingadores... Eternamente, não faria muito, assim, não seria muito tempo depois que a Soprano entraria na equipe, né? A gente só sabe que isso acabou não acontecendo. Então, acho que tinham outros planos aqui, o Busiek, né? Que ele tava pensando pra equipe e acabou não acontecendo, né? Mas, cara, é uma baita de uma história, assim, pra presente. Você quer mostrar pra uma pessoa, como eu já até falei, o que... Um resumo dos últimos 30, 40 anos de Vingadores, e de uma forma até muito bem organizada e muito bem amarrada, né? Porque aqui também o Busiek e o Stern, não podemos esquecer do Stern, eles amarram alguns eventos que realmente eram meio complicados de se entender. Eles dão uma bela amarrada e, ao mesmo tempo, eles também, como é que falam? Dão um novo começo, né? Para certos personagens, para o Kang, para o Immortus... eles conseguem dar uma ao mesmo tempo uma revitalizada, né, para esses personagens, para ser usado no futuro, né? Paulo, a história é legalzinha, gostei. História legalzinha. História legalzinha, ótimo. Puta que pariu, cara. É o tipo de comentário que você descobre da pessoa que, tipo, leu uma coisa muito. Ou leu uma coisa muito por cima, ou tem muito tempo que leu e nunca mais voltou na história, né? É incrível, incrível. Cara, isso aqui até pra desenhista. Isso aqui é de um desenhista falando para outros desenhistas que querem aprender a desenhar. Isso aqui é uma aula de narrativa. Igual eu falei mais antes. Isso aqui é uma aula de narrativa. Se você quer aprender a como fazer boas narrativas visuais, como você quer utilizar referências visuais de certas obras de arte e colocar isso em página e quadrinhos, leiam, vejam isso aqui, estudem quadro a quadro e vejam como que o Pacheco trabalhou isso. Porque isso aqui, cada quadro, ele fez muito bem pensado. Ele não fez... nada sem a cooperação do Kurt Busiek e depois da entrada do Roger Stern. Então isso aqui é um grande exemplo de que quando você trabalha realmente em equipe, em que todo mundo opina na construção da história, você realmente tem uma obra de arte. Isso aqui eu sou meio fã mesmo, mas não tem como não tem como negar, gente. Isso aqui é uma obra de arte e se, como a Panini agora tá fazendo Marvel Essenciais, isso aqui merece ser um exemplo de Marvel Essenciais. Isso aqui é praticamente essencial para quem tá querendo até mesmo começar a ler Marvel agora. Pronto, nada a ver, Marcos. Eu prefiro muito mais aquelas histórias do Bendis em que ele fica botando os Vingadores pra ficar 3 edições tomando café da manhã. Tomar café da manhã é muito melhor que isso. Mas você fala que os desenhos são canastrões nessa época, então não. Bom, pessoal, antes que dê confusão aqui, vamos encerrar esse podcast. Tá, eu já esperava minissérie, apesar de ser 12 só edições, tinha muita coisa para falar e ia ficar um pouco grandinho mesmo, mas fica dois recados aqui. Muita coisa que a gente estava citando ali no meio, que eu falei, a história de Madonna Celestial, a história dos Kotats, por aí vai. Se prepare quando eu não chame a atenção ali, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, como a gente já falou em outros podcasts, porque a gente vai falar agora sobre uma história mais atual, no próximo Inominata 66, que é sobre Império. Né, que a Panini acabou de publicar aí, a gente só esperou um momentinho certo para poder falar aqui sobre isso. E o último recado é que você deve ter ouvido nosso primeiro Short Reports, né, que são os Inominatas mais curtinhos, que a gente vai, de vez em quando, falar sobre um tema rápido, que é uma coisa que ou seja complementar o nosso podcast, ou seja uma coisa que é uma notícia de última hora e que a gente queria comentar, e que não é tão atemporal assim, feito nossas discussões aqui sobre vários temas da Marvel aqui num podcast completo, tá? Fica de olho nesse Short Report, porque em um deles, que em breve vai sair logo depois desse podcast, a gente vai estar mostrando a vocês uma oportunidade de que vocês vão votar, né? Vai ser uma coisa boa pra gente, que muita gente briga temas de no podcast, um puxa pra lá, outro puxa pra cá. Então a gente decidiu que a gente vai fazer uma brincadeira no próximo, num futuro Inominata 66, e que vocês iam decidir pela gente qual é o programa que vocês queriam ouvir de um certo personagem entre os que a gente vai escolher aqui e que vocês vão decidir, né? Então fiquem de olho aí e até o próximo Inominata 66 e também até o próximo Short Report do Inominata 66. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.